Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Dessa vez eu tô acompanhada de um bando de otaku fedido porque estamos aqui para falar de terror nos animes. E hoje a gente tem convidado entre os meus colegas de bancada, mas vamos começar por quem já é da casa. Então, boa noite, Samuel. Sil, olá, equipe, olá a todos. Eu sou otaku, mas não odeio minorias. Isso. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Infernautas, né? Infernautas, boa noite, bom dia, boa tarde. E boa noite, equipe. Convidado aí, que é um parceirão aí, gente boa pra caramba. E muito feliz de estar gravando esse episódio. Bom. Boa noite, Maurício. Boa noite, Sil. Boa noite, equipe. Boa noite, Infernautas. E eu sou otaku, mas eu sou cheirosinho, viu? Sem ofensa, gente, é meme, não me entendam mal. Brincadeira, brincadeira. Tá brincando, gente, todo mundo aqui adora. Ai, bom, nosso convidado de hoje é um colega nosso de já vários anos, conterrâneo do Ivo e que comanda o Panorama do Terror lá no Instagram. Então, bem-vindo, Daniel Rodrigues. Salve, salve. Muito obrigado pelo convite. Eu já faço parte... meio que itinerante, mas tô no Boca faz um bom tempo já, fazendo minha estreia aqui nos podcasts agora. Acabou que o Panorama do Terror, que é um projeto meu do Instagram, serviu para eu virar convidado especial de todos os podcasts de terror do Brasil, praticamente. É, acho que um respaldo, um reconhecimento bem legal. E agora tô aqui para poder falar de anime. Não sei por que me chamaram de otaku. Eu só gosto de anime, mangá, por boa parte da minha vida, gasto rios de dinheiro comprando mangá e horas da minha vida assistindo essas coisas, sou apaixonado pela cultura japonesa. Bobagem, né? Sei de cor, várias coisas, tenho trocentas informações registradas na minha mente, nas minhas coleções. Eu não sei por que eu seria um otaku, mas tudo bem. É isso. Coincidência. É isso, é só um título. Ah, eu lembro que um tempo atrás a gente falou, Dan, que... A gente falou, tava conversando no Instagram, alguma coisa de podcast, você falou que, eu nem consumo muito, né? Por mais nos textos e tal. Pois aí estamos, né? Aí estamos. 5 milhões de podcasts por aí, muito bom. Bom, eu confesso que eu não sou a maior consumidora de animes mais, já faz uns bons anos. Então eu tô aqui... O meu objetivo hoje é me atualizar, colocar, como sempre, colocar muita coisa nova na minha listinha, né? Mas, nesse episódio, a gente combinou de trazer as nossas indicações também, né? Lá mais pro final, a gente vai falar de 3 animes que misturam ação e terror e que super estouraram nesses últimos anos, mas a gente chega neles um pouquinho mais pra frente. Eu queria pedir para o Samuel começar a dar uma contextualizada nesse tema, né? Falar sobre onde começou esse gênero dentro da animação japonesa. Então, Samuel, por favor. Ah, sim. A gente tem que destacar que hoje, principalmente assim, questão da pandemia, deixa as pessoas em casa consumindo mais produtos de streaming, principalmente. Então, o mercado de animes está vivendo um grande momento. Nos últimos 2-3 anos, principalmente, tem muita coisa nova acontecendo, muita coisa grande, né? A última temporada de inverno, que é chamada essa temporada que começa mais lá no final do ano e termina no começo do ano, ela encerrou faz pouco tempo, já começou inclusive a temporada de primavera, a chamada temporada de primavera dos animes, né? Que tem algumas continuações, até Boku no Hero voltou agora, que é o grande shonen da atualidade, mas isso está consagrando os estúdios japoneses, né? E mesmo com a pandemia de Covid-19, vale até ressaltar que isso afetou bastante o trabalho dos estúdios lá no Japão, porque a pandemia ela foi bastante irregular, né? Tá até tendo um novo momento de surto, próximo das Olimpíadas, inclusive. Mas mesmo com o trabalho das pessoas sendo afetado, o mercado estourou demais, né? Tanto que... Nós vamos falar mais pra frente, mas alguns dos maiores nomes da atualidade do mundo dos animes, eles envolvem ação e terror. Então, eu acho isso bem marcante, né? A questão do sucesso global dos animes na atualidade é tão grande que a gente tem até alguns streams exclusivos, né, para anime. E eles são até razoavelmente populares, porque são uns preços um pouco mais baratos que os que a gente está acostumado, como Netflix. E hoje eles buscam esses streamings fazer lançamento simultâneo. Quando um episódio de um anime sai no Japão, ele praticamente um dia depois já está aqui no Brasil, né, principalmente pelo Crunchyroll, que é o mais popular, e recentemente chegou o Funimation, que começou com um serviço meio estável, mas já tá começando a bombar. É interessante que, do mercado de animes, gigantesco, e lembrando que a gente vai falar muito de anime mesmo, né, da animação, não exatamente dos mangás, do mundo dos animes, até 2015, o segundo site AminoApps, ele detectou que existem 220 títulos de que podem ser considerados de terror. Então, é um mercado muito grande, tem muito título, mas está limitado um pouco essa quantidade. E, embora os animes, no geral, eles possuam uma estrutura muito fechada, né, e elementos marcantes, os clichês de cada segmento, o shounen, seinen e seus tantos outros, menos os animes de horror, eles não podem ser limitados a fases e gêneros. A gente vai fazer uma contextualização histórica, né? Mas à medida que as décadas foram passando, as ideias de criar histórias de animes de terror, dos mangás de terror, foram apenas se aprimorando, reforçando o gênero dentro da animação. A gente tem dezenas de ideias que são completamente diferentes entre si, inclusive dentro dos mesmos períodos, né? Coisas que se encaixam sempre, mas que sempre se encaixam no gênero de terror. É um mercado que atende todos os gostos, praticamente. A gente tem desde o jovem aventureiro que luta contra demônios numa jornada até as histórias sombrias com gore e violência extrema. Ou seja, quando a gente trata de animes de terror, tem opção para todos os gostos. E fazendo um pouco desse contexto histórico, né, o primeiro anime do gênero, né, que é considerado, ele se chama o Boukenshou no Shada, o Shadow Boy nos Estados Unidos, né, que começou a ser exibido em 18 de setembro de 67. E esse título colocou o Japão clássico no conceito de combate de demônios fantasmagóricos, né, que é o Shadar, que é o personagem principal. Ele é um garoto de passagem desconhecido e força imensa que luta contra uma força invasora, né, para salvar a Terra da destruição certa. Um chazinho, mas que funciona. Em 68, a gente teve o Jijiji no Kitaro, que é uma adaptação de anime feita a partir do mangá do mesmo nome, né? E ele se concentra no jovem Kitaro, que ele é o último sobrevivente da tribo fantasma, e em suas aventuras com os outros gols e estranhas criaturas da mitologia japonesa. É uma mistura de shounen com temáticas um pouco mais pesadas, né? Com os monstros e os yokais. Mas o grande anime, assim, de terror, ele só vem surgir mesmo em 72, que é o Devilman. Ele foi classificado para maiores de 17 anos por ter uma quantidade de violência e palavrões, principalmente, gigantesca. E vale lembrar que Devilman ganhou um remake. Eu quero falar um pouco mais na frente, claro, mas que trouxe de volta esse nome. Só que esse Devilman de 72, ele é um clássico. A animação, ela é um pouco travada e tal, a história é muito boa e ele não deixou de ser atual. Conta a história de dois garotos que eles querem mostrar para o mundo que existem os demônios até que um deles se torna um demônio. E isso é uma jornada assim gigantesca, de bastante violência, muito marcante. Eu não sei se algum dos amigos assistiu o Devilman 72, ou até mesmo o remake, quiser falar alguma coisa. Com certeza, com certeza. O Devilman, ele marcou, né? Porque primeiro que ele é bem pesado, né? E a história é muito densa, né? Acho que, não sei vocês, mas na época que eu assisti, a gente via, falava assim, ah, deve ser mais um shonen, né? O cara se transforma e vai lutar. Só que aí, meu, a história vai levando você a outras coisas, né? É engraçado você falar isso, de ser, talvez ser mais um shonen. De certo modo, Devilman é quase que um primeiro shonen. Então. Porque ele estabelece tanta coisa que é tão repetida até hoje, né? Se eu chegar e falar que é a história, o que é o enredo do Devilman, de alguma forma, por exemplo, ele é a história de um garoto colegial um pouco estranho, assim, diferente dos outros, por causa da personalidade dele, e que aí ele ganha um poder de um demônio que faz com que ele lute contra outros demônios. Isso é praticamente a sinopse de Jujutsu Kaisen. É, não, é exato. Exato. Kamen Rider é parecido, né? O Kamen Rider Black é parecido. Sim. É muita coisa. E como eu só que eu venho das referências depois dele, né? Sim, acho claro. Que a maioria, daí a gente vai conhecendo. A maioria de nós, é. E depois a história vai levando pelo caminho, assim, vai ficando bem bacana e bem, bem perverso. Uhum. Bem perversa, é uma palavra muito boa para definir Devilman. Mas... com certeza. Devilman, ele é tão influente que o modelo dele ele é repetido. Né? Tem outras séries mais famosas que eu sei que a gente vai comentar mais para frente, tem tipo Parasite, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, que deve sair em breve, Tokyo Ghoul. Todos eles têm essa mesma premissa do adolescente que incorpora um demônio e se torna quase que um monstro, mas que luta contra os monstros. E a própria dinâmica dos dois personagens principais, né? Do Akira e do... Ryo, né? E do Ryo. É basicamente a base, a mesma relação entre o Guts e o Griffith de Berserk. Sim, sim, nossa. Que é outro fenômeno. Nossa, sensacional, sensacional. É isso mesmo. Até visualmente, né? Muito parecido, assim, esses personagens. Eu acho que até os plot twists da história... viraram clichês nas outras histórias, tipo, tudo, uhum. né, caramba, foi daqui que veio, sabe, sim. Tudo isso, assim, quem não assistiu, cara, assim, pra gente não dar muito spoiler, assim, eu acho que deveria assistir, Devilman é um marco dos animes, pelo menos eu considero. Dos animes e dos mangás, inclusive, sim, o mangá foi lançado em edição definitiva de excelente qualidade pela New Pop aqui no Brasil. Tá lindo aqui a linda edição, linda, recomendo muito, é um dinheiro quem... é caro, mas vale. É, mas e pra quem tiver um pouco de preguiça de animes antigos, porque afinal a gente tá falando de anime de 72 e a animação realmente não é das mais bonitas quando você vai assistir hoje, Sim. Assista o remake da Netflix. Porque do catálogo de animes da Netflix, Devilman Crybaby é definitivamente a melhor coisa que eles já fizeram. Sim, é muito bom. Muito toda bom. Hora, tudo que eles fazem eu quero comparar com Devilman e Devilman Crybaby eu passo mal, porque o catálogo de animes da Netflix, os originais da Netflix, ultimamente tá uma bomba. Até o Yasuke, que estreou agora, nossa, não tá legal, velho. Então, tipo... Mas Devilman Crybaby eu acho uma obra-prima. Eu acho, assim, um remake que... de excelência, que valorizou muito a obra original. Deu uma boa revitalizada, né, no Devilman, né? Uma boa atualizada, uhum. assim, ficou bem bacana. Mas, e sobre a animação não ser tão boa da época, é a animação da época, né, cara? Tipo, Mazinger, sim, assim... Sim, sim, exatamente. Né? A Speed Racer. A história, quem, né? Quem assistiu Speed Racer é meio parecida a animação, assim, né? É verdade. Mas, enfim, depois do Devilman... Por incrível que pareça, os fãs japoneses eles não iam ver um novo título de terror nos animes por quase 9 anos, né? E quando teve um outro anime de terror, ele foi baseado em Frankenstein, da Mary Shelley, o que é absurdamente curioso. É o Kyofu Densukaiki, Frankenstein. É o monstro de Frankenstein, né? Não é exatamente um anime de terror, ele é uma coisa bem emotiva, na verdade, esse anime, não é muito assustador. Mas é baseado no na primeira ficção científica de terror da história, né? Então fica essa curiosidade para encerrar, assim, essa primeira época de esses primeiros lançamentos de anime. Só falando sobre esse Frankenstein, ele não era uma série, né? Eu acho que ele é um longa, né? Sinceramente, sim, eu acho que ele é um filme. É um longa, né? É, eu lembro de ter visto algo sobre... Ele é um longa bem bonitinho, inclusive. Tá bem, bem fofinho. Pois, mas... Ele é fofo, ele é fofo. Tem essa uma questão menina, do não tem que fica nas costas do Frankenstein. Isso. Inclusive, aquele filme Deu a Louca nos Monstros, lá, do Fred Decker, tem o Fred Decker falando que ele viu esse filme, cara. E se você for ver, no filme tem, né, menininha... Sempre com o Frankenstein e tal. Então talvez uma referência aí, hein? Uma coisa que é legal de pensar isso, fazendo um paralelo com o cinema, é que os filmes de monstro da Universal, eles foram um sucesso muito grande no Japão. Né, os clássicos de Drácula, sim, sim. Frankenstein e a Múmia, eles foram um sucesso gigantesco, eles tiveram um impacto no cinema de horror japonês da época, até no... acho que passou-se a falar de cinema de horror no Japão depois desses filmes, assim, uma coisa bem, bem interessante e que aparece em outros momentos, né? É. Por exemplo, o anime clássico de Dragon Ball tinha o Frankenstein como personagem. Ah, ele era inimigo do aquele, Goku, né? Ele foi inimigo do Goku, com aquele visual, eu não lembro o nome dele, se eles usaram o Frankenstein. Não, ele era um androide. Ele era um androide, isso. Da Capture Corps lá, né? Ele era um dos androides. Ribbon, é. Isso. Ele foi um androide e era o visual do Frankenstein que mesmo. Massa, da Universal. E eu sei que a gente não vai falar muito de mangá, mas eu não resisto. O Junji Ito fez uma adaptação direta de Mary Shelley, que pra mim é a versão perfeita de Frankenstein da obra, assim. Mas eu sou suspeito pra falar. Essa eu não conheço, eu tenho que ir atrás. Ele fez. Ele até ganhou, talvez, o Eisner, se eu não me engano. Só falando sobre... aproveitando que a gente tá falando de Frankenstein fofinho e tudo, e da mesma época, acho que até um pouco antes, a gente também pode falar dos monstros da Universal, né? Do Dom Drácula, né? Que o Ivo lembrou a gente também. Sim! Que também tem a mesma pegada, só que é uma série daí, né? É uma série. Uma comédia, que ele tem uma filhinha, que puta, ajuda os humanos, ele sempre quer chupar o sangue, mas no final dos episódios ele não consegue, né? Tipo, ele gosta de mulheres, né, bonitas, assim, ele perseguia mulheres bonitas. Né? E a filha dele é quem acaba livrando ele das enrascadas que ele envolvia, assim. Mas é interessante que ele foge para o Japão, né? O Van Helsing vai atrás dele, é bem legal a história. Ele foge com a filhinha para o Japão, aí o Van Helsing vai atrás dele. Aí tem uma personagem que é alucinada, que vive atrás dele para ele chupar o sangue dela, ele vive fugindo dela. Eu falei que memória efetiva, falei, gente, a gente tem que falar desse anime, que ele era incrível, a memória efetiva dele é muito grande. Era bem bacana mesmo. Gente, eu queria só abrir um parênteses aqui, antes da gente seguir para a próxima década. Vocês já falaram, já usaram alguns termos, seinen e shounen, né? Eu queria só, se vocês puderem explicar o que é cada um para quem não está familiarizado. Dan, quiser ficar à vontade. Deixa eu ver se eu consigo dar uma explicação razoável. Shonen, se eu não me engano, significa jovem. Jovem menino. E aí se referia às obras, os mangás e animes que tinham como público principal jovens meninos. Basicamente isso. E aí shonen seria pegar os mais conhecidos. Dragon Ball, Naruto... Demon Slayer, My Hero Academia, por aí. Geralmente o shonen ele tem essa característica do herói ser jovem, ter que passar por tipo jornada do herói, né? Sempre tem desafios que vai subindo até salvar o mundo, né? Já me falaram uma vez também que na verdade só uma definição ficou um pouco mais popularizada, mas isso que é meio que uma variação, seria o shonen de luta. Que outros animes, mesmo se tipo romance ou comédia, que tem um foco, esse foco mais com protagonistas adolescentes, ou nesse ambiente, voltados para esse público, se enquadram nisso. Enquanto seinen, não sei a pronúncia correta, o japonês não é muito bom, já seria para um público maduro, para um público mais adulto. Isso, e aí a gente pode usar como exemplo o próprio Berserk, que a gente citou aqui, né? Sim. Uhum. Aí vão ser temas mais sérios, menos humor, às vezes. Coisas não tão bem explicadas, geralmente, em alguns momentos. Berserk, por exemplo, tem uma puta pegada de horror cósmico, o pessoal fala. Então, assim, horror cósmico, você lembra de Lovecraft não é fácil de você... curtir, né? Então, o Berserk entra fácil nessa questão do seinen. É, mas, assim, dando mais uma pincelada do que os meninos falaram, o trabalho de mangá, de animes, é muito interessante como é muito categorizado. Eles criaram há décadas essas formulazinhas de público e de estilo, e eles usam isso até hoje. Não existe nenhum anime, não existe nenhum mangá que você não consiga categorizar. É, existe uma porrada de categorias, a gente só explicou duas, que é o shonen e o seinen, mas que por mais que pareçam ser só para uma categoria, por exemplo, o shonen não é só para garotos, né? Eu conheço garotas que adoram os animes e tal, mas eles se convencionaram a colocar nessa formulazinha. E não sai. É uma coisa japonesa, não adianta. Por resultado, a principal consequência dessa estruturazinha se chama clichês. Porque assim como o Devilman, em sua história, criou uma série de coisas que funcionaram com o público, esses argumentos são utilizados até hoje. Então, até mesmo os grandes animes da atualidade, não há como não dizer que eles possuem clichês. E são muitos, não é pouca coisa. Principalmente pelo fato da jornada do herói. Que é o herói vai ter sua jornada, começar por baixo, vai ter seu crescimento, vai ter o seu grupo de pessoas que vão fazer parte do seu crescimento, vai ter o seu grupo de vilões que vai atrapalhar esse crescimento, mas é uma série de clichês que é utilizada até hoje, mesmo depois de tantas décadas. Então a gente tem essas formulazinhas e que eles são incrivelmente apegados a elas. Samuel, e pegando aí também, nas obras, geralmente nas obras seriadas, assim, né, alguns assim, que eu acompanhava, os episódios eles são muito repetitivos, assim. Eles seguem ali uma fórmula no episódio ali que começa de um jeito, vai e termina da mesma maneira, assim, né? Eu vou citar o Hellgirl, né? Que era a garotinha que leva as almas para o inferno. É assim, começa uma historinha e tem uma história de uma pessoa ruim que faz uma maldade, ela vai lá, pega essa pessoa e leva ela para o inferno. Assim, todos os episódios, por mais interessantes que tenha, né, a história de cada personagem que vai ser levado para o inferno, mas todos ali, não todos, mas assim, 90% seguem essa fórmula. Isso em outros animes a gente vê isso também, né? Quando é seriado, os episódios seguem uma fórmula. É, sim. É interessante você ter falado isso, principalmente por causa da questão de estúdios, às vezes, da capacidade de produção, mas principalmente pela história, a gente tem que pensar, por exemplo, que muitas obras, às vezes, elas usam o famoso argumento do um caso por episódio, né? O Hellgirl, ele tem um pouco disso, o Devilman, ele tem um pouco disso, um caso por episódio, até que tenha o seu momento de reviravolta da história, aí se prende a um ponto só da narrativa, tem sua mudança, mas alguns estúdios simplesmente usam bastante essa fórmula, um caso por episódio. Às vezes também tem a questão da própria animação. Eu lembro de Evangelion, por exemplo, que o estúdio não teve, o Gainax, se eu não me engano, eles não tiveram muito dinheiro para fazer Evangelion. Então, Evangelion tem muitos momentos do que eles... Eu não lembro qual é a palavra em japonês, mas é o momento do vazio, né? Que é aquelas cenas que você tem uma contemplação, e aí o som das cigarras sempre ali presente. Evangelion tem muito disso. Então são recursos e mais recursos, né? Ou recursos narrativos ou recursos de animação. Então, realmente, também acaba esbarrando um pouco nessa questão. Muito bom, gente. Agora, então, vamos para os anos 80. O que aconteceu? Os anos sangue. 80? As coisas não ficaram sim. Absurdamente pesadas. É interessante. Nos anos 70, começou a engatinhar para, nos anos 80, eles já chutarem pau da barraca. Porque nos anos 80 a gente vai ter dois títulos marcantes em formato de filme. Não são séries, são animes em filmes. O primeiro deles, que é o filme de horror demoníaco, A Lenda no Demônio. O título original, Shōzen Densetsu, eu não sei pronunciar a última palavra, é Urotsuki. Posso falar aqui? Shōzen Densetsu, Urotsuki Doji. Aí você tem um garoto treinado, tá foda. Que literalmente a tradução é criança vagabunda, a lenda do superdeus. Olha que beleza. No Brasil, a lenda do demônio ficou muito famoso porque passou na Band, nas madrugadas da Band. Eu vi isso junto com a Kira. Eu vou fazer uma confissão. Eu, criança, ficava até de madrugada pra assistir e ver. E aí um dia começou o desenho, eu fiquei puto. Mas eu não consegui parar de assistir porque foi muito impactante a lenda do demônio. A lenda do demônio é de 86, né? E ele conta a história de um mundo. O nosso mundo, na verdade, ele faz parte de outros mundos. Tem o mundo dos demônios e o mundo dos monstros. E esse mundo, esses três mundos começam a entrar em conflito por causa da lenda do Deus Supremo, que vai surgir e vai unificar os três mundos. E cada um dos representantes do mundo dos demônios e do mundo dos monstros quer encontrar o Deus Supremo primeiro. História, falando assim, parece meio que um qualquer coisa. Mas a animação é extremamente violenta e extremamente sexista. Além de horror gore, ele mistura o hentai. E é interessante que nessa questão do horror gore com o hentai, a gente tem uma obra que tem muito sexo e nenhum prazer. Não é prazeroso assistir as cenas de sexo de A Lenda do Demônio. Tudo, basicamente, funciona na base do estupro. A mulher, ela tá sempre sendo uma vítima. Ela tá sempre sendo, na verdade, um grande objeto. Porque pros monstros e pros demônios, o sexo faz parte do comportamento deles como comer e respirar. Então, é muito bizarro. Eles usam na história como desculpa que, na verdade, o Deus Supremo tem que ter um filho com uma moça, que esse filho que vai, tipo, ele vai destruir o mundo para que o filho construa o mundo novo, sabe? E nisso ele vai procurando a moça. Isso, exatamente. E aí tem o personagem principal, que é um jovenzinho, um adolescente de escola, meio tapado, eu não lembro o nome dele. É um garotinho tapado e tal, meio taradinho e tal, mas que ele descobre que ele carrega o Deus Supremo dentro dele. Então, os outros personagens, né, os do mundo dos demônios e o mundo dos monstros, vão estar sempre vindo pra cima dele, mas uma história que tem umas ramificações extremamente bizarras. Então, até hoje é um anime assim, muito pesado de assistir. Eu acho que tem no YouTube a versão dublada, você encontra fácil. Tem. Assim, eu não sou muito fã de hentai, essas coisas, mas eu, quando eu assisti, me chocou muito a história. Eu assisti criança, eu fiquei muito chocado. Então, e eu sempre fiquei em dúvida, tem uma curiosidade, né? Porque, gente, acho que eu posso falar um pouco de spoiler desse filme, né? Que ninguém vai... 86, pode, né? Pode. É, né? Ele termina com o cara virando o Deus Supremo e destruindo tudo, né? E eu falei, tipo, é isso que acontece? Tipo, acabou aí? Ele destruiu tudo e acabou? E aí eu descobri que, na verdade, não, né? Esse Orotsuki Doji aí, ele é uma série de filmes, né? E o que a gente assistiu é o resumo dos três primeiros filmes. Ainda tem mais seis filmes pra frente. Isso eu não sabia. Então tem história com o filho dele, depois tem com só a mãe e etc. Então fica aí a curiosidade pra quem tinha a mesma, enfim, pra quem ficou com o mesmo receio que eu falei, caramba, parece que tá faltando alguma coisa? Realmente tá. Isso é só a primeira parte da história desse Lenda do Demônio aí. Mas todos são... Eu não vi todos, mas segundo eu vi o boatos... Eles são piores que esse, no termo de violência, assim, Caramba! Nossa! Essa série eu não tive o prazer de assistir, não. Mas você assistiu o outro grande lançamento da época, o Wicked City? Sim, esse eu tive o prazer. Por favor, nos fale um pouco, porque esse eu gosto. É meio problemático, esse mas esse eu gosto. Assim, ele não me marcou tanto. Eu assisti ele tem pouco tempo, achei no começo do ano passado e lembro pouca coisa. Eu lembro que tem uma violência escabrosa É, tem aquela cena daquela Mulher-Aranha que eles brigam num bar, se não me engano. É tipo num hotel. É, aham. Não, eu tô até confundindo. Então, realmente, assim, não me marcou, dá pra ver pelas minhas palavras. Mas eu me diverti, eu me lembro de ter me divertido assistindo. Não lembro detalhes, não, assim, eu vou deixar com vocês. O interessante do Wicked City é que ele meio que é o princípio do A Lenda do Demônio. Porque nós temos dois mundos, o mundo dos demônios e o mundo dos humanos. Só que diferente da Lenda do Demônio, que esses mundos estão em um conflito que um não sabe. Os humanos não sabem do mundo dos demônios. É, em Wicked City existe meio que uma simbiose entre esses dois mundos. E eles estão em guerra, só que eles vão tratar de um acordo de paz. E para que esse acordo dê certo, eles chamam um policial. É um policial, né, Maurício? Isso. O personagem é um policial para cuidar do cara, do representante do mundo dos demônios, que vai ser o responsável pelo acordo. E aí esse cara, ele ganha uma parceira, que é uma demônia. Ou não é uma demônia, Maurício? Agora eu tô me confundindo. Ela é uma demônia meio disfarçada. É uma vibe meio assim, eu sou uma mulher, mas tenho superpoderes demoníacos. E aí eles vão começar uma jornada para poder manter as coisas seguras até a assinatura desse acordo. Uhum. Que desanda, tudo desanda, claro. É. E aí a gente tem um show de violência, tem um sexismo bastante razoável em Wicked City também. É interessante que a mulher, ela é extremamente poderosa, mas ela tá sempre numa posição de vulnerabilidade. É, ela que tá sendo precisando ser salva pelo cara que é humano, e a única coisa que o cara tem é o poder de uma pistola na mão dele. Então, é estranho, mas é assim. E tem a cena da Mulher-Aranha, que é foda. E só pra citar, o final também é bem parecido, que no fim, os dois ficam juntos. E é o filho deles que vai ser o novo, o cara que vai reinar dos dois mundos, tal, etc. Ele vai ser o responsável pela paz, né, que é o filho deles. Mas diferente da Lenda do Demônio, que é uma coisa super bizarra, sexual, apenas de gore mesmo e desprezo, no Wicked City tem um romance, né? Eles ficam juntos porque eles querem, não é porque eles são obrigados. Ele tem esse lance do terror tudo, mas ele é meio noir, né? Ele é meio... É, tem uma policial, vibe noir que eu gosto assim, bastante. E essa vibe policial, exatamente. Bem bacana a construção do Wicked City. Foi um filme muito marcante. Eu acho que é o maior título de terror dos anos 80. Também foi em filme, né? Não foi em série. Eu vou ter que fazer uma reparação. Vocês estavam falando aí, eu tava achando tudo muito estranho. Pouco familiar. Eu fui pesquisar na minha listinha aqui e eu descobri que eu não assisti Wicked City. Eu assisti Demon City. Que saiu em 1988. Foi esse que eu assisti no começo do ano passado. É, que cara, também é outro na mesma pegada. Tem bastante Cid, né? Tem Demon Cid, Cid Hunter. Muitos paralelos. Uma pessoa protegendo uma jovem. Tem suas familiaridades, assim. Eu tô assim, cara, acho que eu tô confundindo. E realmente estava. Bom, gente, agora nos anos 90, então... Ah, desculpa, posso fazer só um comentário antes? Uma coisa que eu tava esquecendo. A princípio parece engraçada essa questão, né, de que nos anos 80, de repente, virou essa sanguinolência, essa escabrosidade nesses filmes. Porém, isso também caminha lado a lado com o cinema de horror no Japão, que, muito influenciado pelo cinema slasher, passou nos anos 80 a ter uma tradição de um cinema extremo. Foi até na época que surgiram aqueles filmes Guinea Pig. Nossa. Né, que são... Man Behind the Sun. Isso, Man Behind the Sun. São obras que são puramente... Tipo assim, né? Se o americano passou a fazer filmes mais sangrentos com o slasher, o japonês potencializou isso fazendo coisas ainda piores. Ainda mais sanguinárias. Vamos chocar. Sim, que são também reflexos sociais do Japão, né, nessa época. Guinea Pig foi denunciado ao FBI pelo Charlie Sheen, assim, de... Isso. Né, tamanha... Uhum. tamanho realismo, né, que eles fazem realismo, no filme. Sim. E curiosamente, eu não lembro se quantos, mas eu tenho certeza que o segundo, quer dizer, eu já nem tenho certeza, mas tem pelo menos um guinea pig, salvo engano é o segundo, que ele foi feito pelo Hideshi Hino, que é um dos grandes mangakás, um dos grandes autores de mangá de terror. Ele migrou pro cinema e fez essa... Foi o segundo, sim, mesmo, que é, né? O samurai que sequestra a menina. Flowers of Flesh. O nome dele é bonito. Flowers of Flesh and Blood. Só o nome que é bonito. É, o nome é bonito, mas... filme não, gente. Inclusive o nome, esse meu Instagram que eu falei, que a gente comentou mais cedo, que é o Panorama do Terror, é um nome que vem de um mangá chamado Panorama do Inferno, do Hideshi Hino, desse mesmo autor. Que inclusive estava à venda no... Pra quem se interessar, no site da Comix, ele estava à venda em promoção. Comprei ele por R$5 lá. Ah, aí sim. Então fica a dica pra quem quiser ainda. E eu vi vendendo uma cópia na leitura da Savassi, do Pato Savassi, aqui em Belo Horizonte, pra quem for daqui também. É um desenho feio, assim, nem se compara com nada feito hoje em dia, porque é um trem antigo, e esse não é nem que é datado, ele é feio, é um estilo feio mesmo. Mas é um horror bem particular, bem único e bem pesado. O negócio chama Panorama do Inferno, e o autor fez Guinea Pig 2, então dá pra saber o que, que se espera, né? Tem surpresas aqui, né, gente? Por favor. Bom, mas partindo. Vamos prometer, né, se um programa sobre gore japonês, no cinema de gore japonês, né, um dia. Acho uma boa também. Já me convida. Pra gente não esquecer. Já tá em vários dos nossos episódios. Falar de terror e de Japão, gente, vocês podem me chamar pra qualquer variação. Já temos a equipe fechada. Muito bem. Bom, nos anos 90, então, o shonen se popularizou, né, mundialmente, e aí aconteceu, aí a coisa ficou um pouco mais contida, é isso? É, porque, principalmente, como você falou, o anime shonen, ele começa a ganhar o mercado mundial. A gente tem a popularização de Dragon Ball, Cavalieco, muitos títulos que são os títulos de venda mesmo, a galera quer mostrar pro mundo inteiro. E viram febre no mundo inteiro. E é interessante como essa década, ela foi legal, assim, pros animes de terror. Teve pouca coisa boa, inclusive. Por exemplo, no início dos anos 90, acho que foi em 93, que surge o primeiro Jojo, que ele é um shonen. É interessante que ele é um shonen. É o primeiro, se chama Jojo no Kimoyo Nabouken, né? Fala aí, certo, Maurício? Jojo no Kimoyo Nabouken, né? É por aí. Jojo's Bizarre Adventure, gente. As aventuras bizarras de Jojo. Que, inclusive, estreou recentemente na Netflix. Então, quem tiver interesse, pode já acessar lá direto. Que é o interessante que... A primeira temporada de Jojo, pra mim, é um mob de terror. Exatamente. A primeira é. Eu me vejo muita exceção nisso, quando eu converso com as pessoas, mas é a minha temporada preferida. E é o meu Joestar preferido. Cara, eu acho que a primeira e a segunda são... Acho que a gente pode pôr... Porque a segunda continua, né? A história do primeiro lá. E é assim... Eu não assisti. Fiquem à vontade até pra falar a sinopse. Porque eu não acompanho Jojo. Jojo tem toda aquela... Aquela malemolência dos homens fortes, disso, daquilo, tudo. Mas você tem que entrar na fantasia. Você tem que aceitar o negócio. E assim, Jojo é muito legal. Jojo é muito legal, cara. Quem não gosta tá errado. Na primeira temporada, que é quando tudo começa, tem uma história de um... Eu não vou lembrar em detalhes agora, mas um magnata, ele é salvo de um acidente, por uma família muito pobre, e eventualmente esse magnata adota uma criança, a criança dessa família pobre. Dio Brando. Uma coisa interessante é que os personagens são nomes de músicas e bandas de artistas. De rock e metal. Então, o grande vilão de Jojo se chama Dio. O que é perfeito. É toda a questão da máfia italiana, né? A máfia italiana, ela entra mais no... Na quinta temporada. Sim, sim. Mas é que você fala esse nome, né, meu? Você tem que falar em italiano, né? Dio Brando. Dio Brando. E é isso, assim. Ele adota esse menino. E ele é o demônio, assim, não, ele não é o demônio criatura do inferno, ele é uma pessoa horrível. Tipo, ele aparece no primeiro episódio e chuta a cara do cachorro do Jonathan, que é o filho verdadeiro desse magnata, que é a melhor pessoa do mundo. Uhum. E aí esses dois têm uma rivalidade muito grande. Essa rivalidade vai se atiçando ao longo dos anos, com o Dio sendo a pior pessoa do mundo e o Jonathan um exemplo máximo de virtude. E, eventualmente, uma máscara maligna, um artefato maligno, transforma o Dio num vampiro. E essa máscara transforma outras pessoas em meio que ghouls, assim. E é daí que vem a parte de horror, né? O Jonathan tem que aprender, ele tem que descobrir habilidades para combater esses vampiros que vão surgindo por causa dessa máscara. Exato. Depois... Só explicando também, desculpa cortar você. Tá bom, Jonathan, o Jojo vem do nome do protagonista, né? Que é Jonathan Joestar. Então o apelido dele é Jojo, né? E aí, a partir disso, todos os outros protagonistas também terão o Jojo no nome. Né? Por isso, Jojo. E aí, cada temporada é uma coisa muito atípica, assim. Eu não lembro de ter visto nenhuma outra obra que funciona assim. Cada temporada segue uma pessoa diferente da linhagem, né? Isso. Então, o primeiro é o Jonathan, a segunda vai ser o Joseph, que é neto do Jonathan. Isso. Aí, a terceira já é o Jotaro, que é o... Ele é neto do segundo, trisneto do... Aí vai tendo essa sequência de linhagens, né? E o bacana é que, por exemplo, o quarto é um filho bastardo do segundo, tá ligado? Não é que continua assim. O quinto é filho do Dio. E assim vai. Mas tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. E é um sucesso colossal até hoje, né? O Jojo é muito requerido. O vilão da primeira temporada, ele tá sempre nas listas de piores vilões da história dos animes. Tá sempre por ali em alguma colocação. Sim. É mano, bem interessante. Mano, e é o primeiro mata, anime... Não, ele mata o cachorrinho. Ele mata o cachorrinho do Jojo. Vou dar spoiler. Cruelmente. Ele mata. Ele coloca, ele prende o cachorrinho numa fornalha, cara. Pesado. Eu vi essa cena. Não, mano, não tem. Mano, ele pode fazer o que ele quiser, cara. Ele pode destruir Londres. Mas matar o cachorrinho na fornalha foi demais, cara. Cara, eu nunca esqueço isso. Eu fui assistir o anime sem saber o que tava acontecendo. O Dio chega no lugar, a primeira coisa que ele faz é chutar a cara do cachorro. Nossa. Gratuitamente. Eu falei assim, não acredito que esse cara fez isso. É pesado. E aí, em 94, a gente tem Genocyber. Que eu também não assisti, eu só ouvi falar um pouco. Ele é um anime de. Ele é o primeiro anime de Sky Horror, né? Uhum. E ele acontece num mundo onde todas as nações estão unidas sob uma bandeira e há poucos conflitos, até que algo dá terrivelmente errado. Não sei se vocês assistiram Genocyber. Sim, sim. Eu assisti o que na é que deu época de errado? Que teve... Já joga, porque eu não sei. Eu assisti na época que passava aqui na manchete aquele US mangá. Que eram histórias mais adultas, assim, tudo. Então passava, à tarde passava Cavaleiro do Zodíaco, tudo no sábado, à noite, tinha esse US mangá que tinha, passavam animes mais adultos, adultos em si, né, assim, entre aspas. E o Genocyber passou nisso daí, cara. A manchete foi uma grande... Propagadora de coisas porta japonesas. Porta de entrada para outras drogas. Sim. É. Isso desde os anos 80, né? Sim, desde os anos 80. O Genocyber, ele é a história de duas meninas, né? Que se eu me lembro bem, são duas meninas que elas têm poderes... eu ia falar poderes psiquiátricos. mas é poderes paranormais, né? Que cientistas lá fazem experiências com ela e quando elas se unem, né, por algum motivo, várias vezes elas se unem dentro do anime, elas formam tipo um ciborgue, que é esse Genocyber, que seria a última arma da humanidade, assim. Só que, pra variar, a humanidade não tem controle sobre isso e ele sai destruindo tudo, né? E aí todo mundo tenta destruir ele também. E aí começa... Assim, gente, coloca no YouTube lá, coloca assim, Genocyber Best Scenes. Vocês vão ver que o que menos tem ali é corpo inteiro. Esse eu nunca assisti, mas ele tá na minha lista. Eu vi até umas imagens dele recentemente que me deram muita vontade de ir atrás. Eu confesso que quando eu era menor, eu adorava. Adorava. Tinha gravado em fita, tal, essas coisas. Mas hoje eu reassisti recentemente e a história é bem fraquinha, sabe? É bem uma desculpa pro gore mesmo, assim, sabe? Só não tem muito... Não tem muita ênfase e tal. É mais o gorezão mesmo. Mas o gore é bom. Então tá ótimo. Tá ótimo. E aí, em 98, surge um dos filmes de anime de terror psicológico mais consagrados da história. Eu, particularmente, sou apaixonado, que é Perfect Blue, né? Que ele vinha inspirar, inclusive, o sucesso de Hollywood. Todo mundo diz que Cisne Negro é uma cópia descarada americana de Perfect Blue, e eu concordo. Perfeitamente, concordo. O Perfect Blue, ele conta a história de uma idol, que é uma atuação de pessoas que praticamente só existe no Japão, que é uma garota de uma banda, assim, extremamente famosa, extremamente idolatrada, vista pelos homens como um objeto. Ela resolve sair dessa banda para trilhar a carreira de atriz. No caminho dessa mudança da vida dela, a gente vai ter uma série de acontecimentos extremamente bizarros em que você nunca vai entender o que é a realidade e o que é que tá acontecendo. Então, tipo, ela, você começa a ver essa personagem enlouquecendo, tem uma situação extremista na vida dela, logo no início da carreira dela como atriz, e ela tá sendo perseguida por um stalker. Então as coisas vão sempre saindo do controle muito fácil. O Perfect Blue, ele é... Você assiste ele com as mãos fechadas, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que vai acontecer. É uma história muito angustiante, e eu acho, assim, realmente uma obra-prima. Teve poucas coisas de terror marcante nos anos 90, no mundo dos animes, mas esse filme, Perfect Blue, é algo que vale a pena. É perfeito. Falou tudo, Samuel. Acho que... Eu vim a ver ele depois de Cisne Negro, porque, por causa das comparações, e eu fui atrás e eu achei, assim, incrível. Vale bastante. E aí também, continuando pelos anos 90, o Japão viu a primeira adaptação de uma obra de anime voltada para zumbi, que é uma ova chamada Inuki Kanako Zekui Collection Gaku Ga Kowai. Eu não assisti, mas enfim, os zumbis finalmente chegaram. E eu não sei se algum de vocês assistiu, quiser comentar alguma coisa também. Esse eu não conheço. E também teve... Não assisti, mas eu li um pouco sobre. E puta merda, velho. A menina é perseguida por um moleque que, tipo, é obcecado por ela. Daí ele acaba morrendo e ela fica aliviada. E aí o moleque volta como zumbi. Nossa! Porra! É tipo Perfect Blue, só que com zumbi. Perfect Blue com zumbi. Caramba! Mas enfim, né? E a gente também teve em 99 o Blue Gender, que é mecha no espaço, com um monstro e uma história um pouquinho mais pesada. Eu também só li sobre Blue Gender, eu não assisti, mas parece ser bacana, tá na minha lista pra assistir assim no futuro, que a gente pegar, dar uma pegadinha. Eu gosto de mecha, sou fã de Evangelion, pra mim é o melhor anime que existe. Então, Eu não me lembro direito, eu lembro de ter assistido um pouco. Eu assisti, mas faz muito tempo. Mas é aquela coisa, né, gente? Japão. Ah, vamos juntar mecha, espaço, terror, gore, violência e colocar tudo num negócio só. Então, eu me lembro de ter visto, tipo, de ter achado ali parecido com o Genocyber, inclusive. Enfim, só que com robôs gigantes no espaço. Bacana. Então vamos para os anos 2000, acho que a coisa voltou a ficar um pouco mais extrema, foi isso que aconteceu? Os anos 2000, as coisas começaram a melhorar assim, drasticamente. De 2000 para cá, é só ladeira acima, gente, então a gente vai começar a se empolgar. Porque em 2001, estreia um dos títulos mais importantes da história dos animes de terror, que é Hellsing. a série de Caçadores de Vampiros, extremamente popular, teve umas continuações e tal, mas eu sinceramente não me importo com as continuações, eu gosto mesmo da série original, os 12 primeiros episódios, e que são ideias ocidentais usadas no Japão. Mas, cara, é muito bom. Ele tem um toque de originalidade muito grande. Tem muita violência. O personagem principal é extremamente fascinante, que é o Alucard, a sua versão mais bizarra possível. Cara, não tem como descrever assim Hellsing na sua grandiosidade. Você tem que assistir. Então, se você tiver a oportunidade, vá assistir Hellsing. Se vocês quiserem continuar falando sobre... Só falando que a parte anime, né, tem duas versões, que é a Hellsing que você falou, que são 13 episódios, que é muito bom, e tem, e depois foi saindo a que a gente chama de Hellsing Ultimate. Isso. São vários ovas, que é uma versão alternativa, que segue mais a história do mangá, que ainda assim o mangá é um pouco diferente, que o mangá ainda coloca um pouco de meio que hentai no meio lá e tal. É, tem isso, né? Tem esse pequeno problema no original. Mas o Hellsing Ultimate também é muito bom. A história vai pra uma linha diferente. Mistura neonazista. Meu, é umas viagens... Mano, imagina, neonazista com vampiro, com igreja no meio. Não tem como não ser gore. Isso, vira uma batalha entre os protestantes britânicos, que são aliados do Drácula, contra o Vaticano, contra os nazistas retornados diretamente da Segunda Guerra. É maravilhoso. A questão é que a animação de Hellsing original foi a minha porta de entrada nesse mundo. Foi o primeiro anime de horror que eu assisti. Foi o primeiro anime não shonen da Globo e da Manchete e do SBT que eu fui assistir na minha vida. Então ele me marcou muito. Depois que eu fui ler o mangá e me interessar pelo resto da história, eu particularmente acho que o Ultimate, que é essa versão mais próxima do mangá, é mais interessante exatamente por ser mais surtada, mais rica. E ela tá disponível no Netflix, salvo engano. É, tá sim. Eu acho que eu assisti lá. Mas eu não sei se ainda está no catálogo, porque faz um tempo que eu vi lá. Também não sei dizer se ainda está lá, mas acho que até ano passado estava. E é bacana. Olha, Hellsing é muito lembro, bom. Eu lembro muito de ver a capa do DVD que eu comprei muito tempo atrás, que tem a arma dele, né, que tá escrito na arma dele, Jesus Christ is in heaven now. Nossa, que foda! Nossa. A gente, moleque, vendo isso. Meu Deus, o cara é muito do mal. É, ainda tá. Gente, é assim, no Netflix. Está na Netflix. Isso, já ia falar. Ah, bacana. Então tá aí, pra quem quiser assistir, pelo menos Hellsing Ultimate tá disponível. É uma pena que a série original não tá, né? Mas... É isso que eu ia falar. As duas versões são muito boas. As duas versões são muito boas. E aí, em 2004, a gente tem a estreia de um dos seinens mais importantes da história dos animes, que é o Monster. Sim. É uma série longa, são 74 episódios, não é algo assim, nada comum de se ver, nada comum, foi uma aposta muito ousada. E o que é que se fala, Monster? Por incrível que pareça, não tem nada a ver com essas bizarrices, não. É uma trama de terror psicológico. Ela conta a história do Kenno Tama, que ele é um cirurgião japonês que vive na Alemanha. E a vida desse cara, ela é completamente abalada depois que entra no caminho dele o Johann Liebert, que é um dos ex-pacientes dele, que ele salva a vida. A questão é que o Johann, ele é um serial killer psicótico. E a série Monster vai mostrar o Johan agindo e o Kenzo tendo que lidar com as consequências de tudo que ele tá fazendo. Sem spoiler, por favor, que ainda não terminei. Não, eu já ia dizer, não vou contar mais do que isso. Isso é o básico da premissa. Vale a pena assistir. Tem um ritmo muito diferente de tudo que a gente falou até agora. Alguns episódios são considerados muito lentos, mas são coisas que vão assim, se preparando pra... vai entrando devagar na tua mente, Monster, e quando tu viu, tá lá no fundo. É pesado, é muito pesado. Tem um clima muito macabro em Monster. E mais uma vez, não é uma daquelas obras que é explosivo e os são adolescentes, os protagonistas. Não, é uma coisa para adulto mesmo. Então... É isso que eu ia falar. É um dos títulos que foge desse negócio do shonen, né? Das formulazinhas, dos clichês. De ter que enfrentar um inimigo, formulaico, né? Essas coisas. É bem interessante. Sim, sim. É, mas já pulando também, em 2004, a gente tem um que a Sil trouxe, né? Que é o Elfen Lied. Sil, diga aí sobre o que é, porque eu não conheço muito. Mas eu fui ler atrás e eu fiquei bastante interessado. É, então, acho que, como eu disse, né, eu não consumo mais tanto anime, mas na época, sei lá, 2007, 2008, me interessei pela história, né, na época que o anime foi lançado, em 2004, o mangá ainda estava sendo publicado, e isso acho que até foi um defeito que prejudicou, assim, o anime, porque o anime foi feito antes do mangá terminar, então ele tomou um rumo meio que próprio, né, como... muitas vezes acontece. Mas ele deixou um gancho idiota no final. E, tipo, o final do mangá é outra história. E eu, pessoalmente, acho muito melhor. São poucos... são bem poucos volumes. São, acho que, 12 do mangá e 13 episódios do anime. E aí, então, ele deixa esse gancho no final, mas não tem uma segunda temporada, sabe? Mas mesmo assim, é uma história... bem cativante, assim, eu assisti já faz uns anos, né, talvez eu até visse com outros olhos hoje, mas, pelo menos em questão de memória afetiva, eu ainda gosto bastante. Mas do que ele se trata, né, nesse universo existe uma espécie que se chama de clônios, que são adolescentes sempre, né, crianças, adolescentes, mulheres, assim, que elas têm uns chifrinhos na cabeça, que é meio que orelhinha de gato, mas um pouco mais caidinha, assim, é super bonitinho. Todas são super bonitinhas. Uhum. Mas elas têm também braços invisíveis e, tipo, super fortes. Então elas podem despedaçar uma pessoa muito facilmente, né? E, então a violência, o gore, é muito explícito mesmo, desde a cena de abertura, que eu acho incrível, que é quando a Lucy, a personagem principal, que é uma de clônios, foge do lugar onde ela é mantida presa, né? Que fazem mil experiências com essas criaturas. Tipo, é bem pesado até de ver, as experiências são horríveis. Mas ela consegue fugir e nessa fuga, muitos seguranças tentam impedi-la, mas todo mundo vai sendo despedaçado no caminho, né? É muito fácil, assim. Oh. O legal dessa cena é que ela vai caminhando assim lentamente, aí aquele tiroteio, e ela vai andando calmamente, tipo, você só vai vendo tipo, o pessoal sendo despedaçado. Blá, blá, blá. É uma cena assim, incrível. Você não tá vendo os braços, né? É, a gente não vê. Um pouquinho mais pra frente que você vai saber. Também não chega a ser um spoiler. Mas acontece que nessa fuga, ela acaba levando um tiro na cabeça. Ela tava com um capacete. E ela leva um tiro nesse capacete, ele quebra, assim, e ela perde a memória. E ela vai parar desmemoriada numa praia e é socorrida por um menino lá, que começa a cuidar dela, um outro adolescente também. Mas ela tem algumas lembranças, né, de vez em quando. Ela acaba ficando com essa dupla personalidade. É a New, que é uma menina super fofinha, que ela só sabe falar New. E às vezes a Lucy... ressurge, assim. E ela, tipo, é muitíssimo mais sombria, ela sabe falar. E enquanto isso, ela passa a viver com esse menino e a prima dele, que eles têm uma relação super esquisita também, porque a prima meio que gosta dele e tal. Mas enquanto isso, o exército tá todo atrás dela, né? Inclusive, mandam uma outra de clones, que é a Nana, pra procurá-la. E isso também rende umas cenas... umas cenas de desmembramento. Mas uma coisa, sem... Perdão. Pode falar. Pode continuar. Não, eu acho que... porque, assim, como eu disse, é tudo muito explícito, né? Tem um soldado que vai atrás dela e ela meio que brinca com ele como se fosse um boneco, assim. É, e ele é mó cuzão também, ele, você assiste é super, ah, beleza, tá acontecendo isso, tudo bem. É, mas todas essas cenas, então sem dar muito spoiler, todas essas cenas são muito explícitas, muito sangrentas, mas pra mim a cena que mais marcou é a que não é mostrada. É a que você só escuta o que tá acontecendo, que é a do cachorro. É, é exatamente essa cena que eu ia falar. Inclusive, que tema recorrente, né? É, pois é. Mas diga, Maurício. Eu acho que o lance dessa cena, principalmente dessa cena do cachorro, e essa série inteira, é mostrar um tipo de monstro, né? Inclusive em outras obras que a gente citou aqui, né? Mas mostrar que o terror mesmo é você ver que o ser humano, ele chega a ser pior do que o monstro. Sim. Né? Sempre. É, sempre. Né, então, é recorrente. Que o monstro mesmo é um ser humano. Então, essa cena do cachorro, meu Deus, tanto que quando eu fui assistir esse anime, um amigo meu mostrou essa cena, falei, não, não vou me assistir, eu não quero mais, desisto. Pula, né, se for ver, pula. Tudo de bom pra vocês aí, boa sorte, mas não, meu, essa cena me impactou muito. É muito. Tem todo um contexto, né? Mas sim, sim. É super pesada mesmo. E também vale destacar a abertura com a música Lilium, né? Que eu acho incrível, assim, super bonita. A música é incrível, tanto na versão que passa no anime, como uma outra versão que é cantada por vozes masculinas, assim. É uma coisa bem igreja, né? Super bonitas, assim, as duas versões. Massa. E lembrar, assim, pra quem não assistiu, quer imaginar, é um anime fofinho, né? É um chibi. Uh-huh. Sim. Com gore. Exato. Com gore. É bem legal. Divirtam-se crianças. Pois é, o Fernando. Mas veja, Samuel, se você assistir, volta pra conversar tá, com depois a gente. Depois eu te digo. Esse eu também tenho que assistir. Ai, vamos conversar. Por favor, comentem a cena do cachorro depois. Sim. Não, cachorro não. Em 2005, em 2005 estreia o Blood Plus, que sinceramente eu tenho uma gigantesca confusão em entender essa série de títulos, mas o Ivo vai me explicar um pouco melhor como é que funciona a série Blood. Ah, na verdade, assim, né, eu lembro bem da Blood Plus, né, que ela foi inspirada num filme... Né, numa animação dos anos 2000, que era Blood, The Last Vampire. Desculpa cortar. Pode. É um dos melhores filmes que eu já assisti de anime, gente. Se vocês puderem assistir esse Blood, The Last Vampire, é muito foda. Ele é bem legal. Mas não é uma continuação, né? Do, não, não. Do Blood, The Last Vampire. É, eu acho que eles pegaram esse filme não deve ter feito muito sucesso, eles pegaram, tipo, a essência do negócio e isso. Remodelaram, né? Uhum. Aí a Blood Plus, né, o Bloody More, né, como... Tem uma personagem principal, que é a Saya, que é uma colegial, inclusive até a gente até comentou antes como eles gostam de colegiais, com uniforme de colegiais, né, como personagens... É bem recorrente. Ela é adotada e ela não lembra do passado dela. Ela acaba encontrando um outro personagem que chama Hadi, que para mim é um personagem que ele é inspirado no Western, no Faroeste, né? Que é ele é um cara que ele toca uma gaita e ele carrega um caixão que tem uma arma dentro dele, né? Tem um filme do Faroeste que é um Jungle. É o Jungle, isso. Amo! Ele é totalmente inspirado no Jungle. E aí ele busca a Saya porque ela é uma... ela tem o sangue dela, pode derrotar umas criaturas que estão assolando a Terra ali, que são os Chiropterans. Né? Um nome estranho, mas... E o sangue dela é o único que pode derrotá-lo, tanto que ela ela, tipo assim, ela tem uma espada que ela faz um corte no dedo, o sangue escorre pela espada para ela enfrentar as criaturas. É bem legal, muita violência, muito gore. E ela tem uma irmã gêmea, que é chamada de Diva, que é a inimiga, né, a vilã da história. Aí tem uma história sobre as duas, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas a série ela é basicamente isso, né? Tem uma organização, né, que é a Red. Como é que chama, gente? Red Shield, que combate, e a Sayaka acaba fazendo parte dessa Red Shield. E gerou uma outra série, que é a Blood Sea. Essa eu não vi. Eu vi, é bem doida. É bem legal, né? Essa eu não vi. Mas voltando ao Blood Plus, o personagem do Hyde é um personagem incrível. Eu não sei se ele toca uma gaita ou uma flauta, acho que é uma flauta. Não tô lembrando direito. Mas é bem legal. E a Blood Sea, acho que a Sil também comentou que ela viu a Blood Sea. Essa eu não vi. A Blood Sea, eu assisti Blood Sea. Sem assistir mais nada da série Blood. Então eu não sei nem em que ponto a Blood Sea se encaixa. Ela conta a história de uma colegial, que é a Saya. E ela tá lá vivendo a vida dela. De dia ela vai pra escola, ela tem a apaixonite dela, ela tem as amigas dela. Ela ama comer um bolinho que tem ali na padaria que vende perto da casa dela. Só que à noite ela muda de figura. Ela é uma matadora de demônios. Aí, na série, é interessante da Blood Sea, é que na série ela é meio que um caso por episódio. Você vai vivendo a vida da Saya, e à noite ela vai matando demônios e tal. Só que no meio de Blood Sea, e eu acho que Blood Sea tem 12 episódios só, no meio de Blood Sea, tem uma puta de uma revelação, assim, muito doida mesmo. Eu não vou contar pra dar spoiler, mas a coisa muda de figura drasticamente. Drasticamente. E Blood Sea tem uma das cenas mais macabras que eu já vi em um anime. Também não vou dar spoiler, mas é muito bizarra. É um nível, assim, de gore, de extermínio. É uma cena muito pesada. Então, eu não sei direito. Blood Sea também teve um filme depois da série, que eu não assisti, mas... E, novamente, dentro da série Blood, o Blood Sea tá meio que assim pela metade. Então, eu não sei... É uma história que você não consegue entender direito o começo e o fim. Esse é o problema. Mas, ainda assim, como anime de terror gore, principalmente, vale muito a pena ver. Eu achei bem bacana. Agora, eu vou citar... Muitos desses animes acabam virando live action. E que são horríveis. A live action do Blood, né? A gente vai falar do Death Note mais pra frente também. Mas sério? Tem a live action do Blood, The Last Vampire, que é horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. Muito ruim. Enfim. Vamos nem começar a falar. Porque Devilman tem uma. É chamada a pior adaptação live action da história dos mangás animes. Nossa. Eu nem sabia. Geralmente nossa, é muito ruim. E tem uma versão dublada. Que meu amigo. Botaram as piores vozes que podiam ser, tipo, eu sou o Devilman, desse jeito, a dublagem em português. Então não vou nem citar. Dan tá quietinho, quer falar de algum, o Blood, o Elfen Lied? Vocês falaram de coisas muito assustadoras aqui, tipo, live action de Death Note... Aí eu lembro do live action de Dragon Ball, fico um pouco acuado, assim, amedrontado. Por isso que eu disse, vamos nem falar. Causa pesadelos. Mas essas séries que vocês mencionaram, eu sei que elas existem, conheço, de ver, assim, compilações no YouTube de animes mais sanguinários e tal. Então essas cenas principais, vocês estariam já assistindo, mas nunca assisti às séries. Propriamente dito, né? Por isso que eu tô mais caladinho. Gente, na época que eu consumi um pouquinho que tinha um canal Animax. O Animax. Eu tinha a Sky, né, que era aquela TV aquela TV por assinatura, de antena. E aí eu assisti, assim, não tava fazendo nada, ligava, eu via tudo meio fora de ordem, meio... Eu via o que tava passando no momento que tava passando, né? Ficava meio perdido, mas eu consegui vendo tudo, assim, porque repetia muito, né? Mas, assim, foi uma época dos anos 2005, depois de 2005 ali, que eu vi bastante coisa, né? Inclusive, tinha uma que eu adorava, que não é terror, gente, mas era a Shin-Chan, de um menininho muito doido, velho. É Shin-Chan. Isso. Mas, enfim, né? Não, ele não cabe aqui no episódio, mas eu adorava. Mas, sim, já que nós citamos, a gente tem que falar, então, do anime que foi um dos mais marcantes dessa década, que é o Death Note. É o meu preferido, gente. Um shounen, mas ele tem um aspecto de seinen que eu gosto bastante. O Death Note, ele foi um fenômeno mundial. Death Note foi visto em todos os continentes, fez sucesso em por onde passou, e o sucesso é tão grande que, para vocês terem uma ideia, só no Japão, além do mangá, do anime, que é praticamente dividido em duas temporadas, nós temos 4 filmes live action no Japão. E não vale nem lembrar. E nós temos um no Ocidente, pela Netflix, e uma das piores produções que eles já fizeram. Muito bem feito, mas terrivelmente adaptado. E recentemente o autor lançou um novo capítulo de Death Note. Não vale falar muito, mas interessante que tem o Donald Trump como personagem. Eu acho bizarro. Mas eu achei bacana esse capítulo novo. Bacaninha, aí. Eu achei legal, bacaninha. Do que se trata Death Note? Death Note conta a história de um estudante, mais um estudante de colegial, que é considerado um gênio. Um dia tá lá de boas, quando de repente cai um caderno no pé dele. O caderno se chama, tem escrito Death Note na frente, e quando ele toca, ele vê um demônio. Né? Agora, como é que são os nomes desses demônios? Shinigami. Exatamente, Shinigami. Na verdade, Shinigami são os deuses lá que eles têm pra... São os anjos, né? Que pegam o espírito e levam pro céu, né? Levam os anjos da morte, é aqueles que levam, exatamente. E aí, esse caderno que ele tem nas mãos dele tem um poder. Ele pode matar qualquer pessoa que ele souber o nome e o rosto. E, cara, como Death Note é bom. É impossível não se envolver com Death Note, principalmente seus primeiros episódios, porque a gente tem um puta jogo de gato e rato. Com o Light, né, que é o personagem principal, realizando uma série de crimes e fugindo de um investigador que está sempre quase a um passo próximo dele, que é o L. É muito bom a trama de Death Note. Eu acho que ela se perde bastante na segunda temporada, se arrasta bastante até acabar, mas vale muito a pena. Death Note, assim, é fantástico. Uma coisa que eu brinco muito, pode até parecer pejorativo no primeiro momento, mas não é mesmo, é que Death Note é o anime preferido de quem não gosta de anime. Isso é verdade. Anime. Isso mesmo. Porque ele é muito interessante, ele é muito rico, ele é muito mais, como ele é mais sério, ele consegue atrair gente que não é tão interessada nesse mundo com muita força. Então ele é muito popular e ele é muito falado por pessoas que não são tão empolgadas com esse mundo. Mas quem já é mais otaku, mais fissurado nessa mídia, ainda vê muito clichê, ainda vê muita coisa familiar nessa pegada, nessa disputa dos dois. E aí, geralmente, eu vejo mais pessoas que não são tão fissuradas, não são tão otakus, se interessando e pirando muito em Death Note, do que o contrário, do que as pessoas que têm um repertório maior nesse mundo. O que eu não acho seja um demérito ou um pejorativo de forma alguma. Eu acho que isso é muito incrível, na verdade, né? Se você consegue ultrapassar a bolha, é um feito muito grande até. Exatamente. Eu assim, se você é otaku, né, que nem você tá falando, você começa a perceber que ele é um shonen disfarçado, né? Sim. Ele tem toda aquela estrutura de shonen embaixo dessa história mais realista, mais dramática, né? E é isso que eu acho que chama a galera. Ele não tem aquele negocinho do fofinho, do anime, né? Das armaduras e do heróizão e tal. Então isso chama a atenção. Pô, é uma história meio que policial, né? Do negócio. Então quem gosta desses seriados, por exemplo, essas coisas, se interessa bem mais mesmo. E é uma história sobre ética também, né? É uma coisa policial, mas é uma coisa sobre ética. Afinal, é uma pessoa que ganha o poder de matar outras. E ela resolve usar esse poder no que ela acredita ser resolver os problemas do mundo. Só que a partir que um cerco se fecha dessa pessoa, ela revela, na verdade, um lado muito psicopata. Tem gente que até hoje considera o Light um herói, que ele não... Ele estava certo. Então, Death Note também levantou muitos debates. Eu acho isso muito interessante desse anime, da proposta dele. Debates que são discutidos até hoje, né? Ah, será que é uma obra que exalta valores de direita? Tem gente que leva até para esse lado. Então, eu sempre acho muito bacana como o Dan falou, como Death Note saiu da bolha. Inclusive dos fãs de animes, dos fãs de mangás. É muita gente que não acompanha esse mundo que é muito fã de Death Note. Samuel. Ele sai, inclusive, da bolha do entretenimento, né? Ele vai para outras discussões. Outras mídias, né? A gente tem um filme ocidentalizado pra caramba. Só um comentário, eu acho que alguém falou, acho que o Maurício, que comparou com uma série, né? Eu acho que isso pega muito também, porque Death Note ele tem uma estrutura parecida com a de uma série. Isso. É verdade. São uns arcos, é mais fechado, mais... Você pega, por exemplo, uma série bacana, assim, pra gente contextualizar, seria aquela The Mentalist, lembra? Que tem, o cara tem... Eu sei, mas não assisti. Então, assim, quem gosta desse tipo de coisa vai gostar muito do Death Note, sabe? Mas só pegando, voltando aí um pouco do que o Samuel falou... É incrível como Death Note, ele joga toda a narrativa dele e te faz refletir. Ele não toma um partido assim, mas ele joga para você refletir. Você vira e fala: eu concordo com esse cara, eu não concordo. Ele não vira, ele não fala quem é o herói, quem é o vilão. Ele vai narrando os fatos e isso deixa para a pessoa que está vindo ali ter suas reflexões, entender ali, ter seus julgamentos. Eu acho que isso é incrível quando, né, o criador de uma obra consegue trazer isso. É bem legal. A gente fica no lugar do Shinigami lá, né? Isso. Que ele fica só assistindo, né? Fica assim, ó. Humano, inclusive ele fala no começo, né? Humanos são tão interessantes porque eles têm essa capacidade de decisão, né? Então deixa eles. Deixa rolar. Vamos ver. Ele é o agente do caos. Ele tá ali só pra... Ele gosta do. Ele gosta de falar. Exatamente. Eu sigo pegar fogo e comer maçã. Só pra ele falar. Agora sim, pra gente finalizar Dead Note, vamos combinar um negócio. Leiam. É muito bom. Leiam. Assistam um anime, que também é muito bom, e parem por aí. E não vejam a planeta. Isso. Fica o aviso, né? Olha, eu vou fazer uma defesa que eu gosto dos dois primeiros filmes live action japoneses. Não! Não, cara. Mas não vamos entrar nesse assunto. Só pra dizer que eu tenho um carinho afetivo. Não, Samuel, não. Cadê o Felipe pra brigar com vocês? Não. Só um adendo, gente. Death Note também rendeu os cosplays mais fáceis dos Anime Friends. Nossa, demais, pô, preguiçoso. Demais. Eu queria só ver um Ryuko, mas não. Todo mundo vai no Light, no L, várias centenas de jovens. O L é só passar um pó branco na cara, botar uma blusa branca de manga, pronto, acabou. Né? Levantou o cabelo. Colocar a franja no olho. Exato. Passou uma sombra no olho. Já era, o cabelo já era moda naquela época, então não precisava nem mexer. Na verdade, eu listei aqui, de 2010 a 2020, uma série de animes marcantes, cada um à sua maneira. Por exemplo, em 2011, a gente tem Madoka Mágica, que inclusive está disponível na Netflix. Madoka Mágica foi uma gigantesca surpresa para mim. Ele é um dos raros animes que subvertem gêneros. Para você ter uma ideia, Madoka Mágica, na verdade, parece Sailor Moon. É um grupo de garotas que elas encontram um ser místico e esse ser místico diz para elas: eu posso realizar o que você quiser. Você tem direito a um desejo. Depois que eu realizar o seu desejo, você vai ganhar superpoderes e lutar contra as forças do mal. Sailor Moon pra caramba, não? Então, é bem bonitinho. A animação é linda, as personagens são super carismáticas. E aí você fica, pô, que legal, anime de meninas. Famoso anime de meninas também que existem, eu não lembro os nomes. Mas tem uma série só pra meninas. E aí, Shoujo. Isso, Shoujo. E aí, quando você vai pra metade de Madoka Mágica, a coisa muda de figura. Porque existe um contexto extremamente macabro e aterrorizante por trás do universo dessas garotas. Madoka Mágica foi uma puta surpresa pra mim. São só 12 episódios. E foi muito... Eu assisti recentemente, ainda tá no catálogo da Netflix. Foi muito marcante, foi muito mesmo. Principalmente por causa dessa questão de subversão de gênero, que é algo raro de se ver nos animes. Eles apostam muito nos clichês. A história é muito boa, o desenrolar é muito bom, as personagens são extremamente carismáticas, e o final eu gosto bastante porque ele não é exatamente uma coisa bem definida. Você pode ter uma interpretação daquilo. E teve outros subprodutos, Madoka Mágica, mas eu não dei muita moral, não. E aí, em 2000... Alguém assistiu Madoka Mágica? Eu comecei a assistir, acho que os dois primeiros episódios. Um amigo meu me recomendou muito, falando que era uma coisa que subvertia tudo. Só que eu não consegui chegar na parte de subversão, não. Acho que eu desanimei antes. Pra quem não gosta de clichês, é difícil chegar até episódios 4 e 5, que é onde as coisas começam a mudar. Mas, sim, cara, se puder tirar um tempo, tenta. Vai valer a pena, sério mesmo. E em 2012, a gente teve um dos que eu considero um dos melhores animes, assim, fechados, histórias fechadas, de terror, que é Another. Another, eu acho que também é uma série de apenas 12 episódios, ou são 10, se eu não me engano. É uma história fechadinha, começo, meio e fim, não tem nem subproduto na frente, bem bacana. E muito bizarra. É muito interessante a história de Another. Não vale contar muita coisa. Mas Another conta a história de um garoto, novamente colegiais, que ele se muda de cidade e ele vai começar a estudar numa escola nova. Por estar doente, ele perdeu os primeiros dias de aula. E ele percebe, quando ele começa a frequentar as aulas, que tem algo muito errado. Principalmente porque existe uma garota na sala que só ele vê essa garota. Só ele conversa com essa garota. E todos os outros alunos dessa sala de aula estão guardando algum segredo relacionado a essa garota. Quando ele começa a desvendar o que está acontecendo, é tarde demais para a liberação de um tipo de maldição que recai sobre a turma. E aí eu não posso falar mais, senão é demais contar muita coisa. Mas o que eu gosto em Another é que a construção de personagens é muito boa e eles não têm pena de matá-los. Então é uma combinação, assim, excelente. Principalmente porque são algumas das mortes mais marcantes da história dos animes. Frequentemente você encontra vídeos e tal de cenas exclusivas das mortes. Tem umas mortes muito marcantes mesmo. Another vale bastante a pena. É algo, assim, bem único dos produtos de animes de terror. Acho que a morte do guarda-chuva. Porra, a morte do guarda-chuva só não é mais sensacional que a morte do professor. que eu acho muito boa, acho a melhor do anime. A do professor não tô lembrando agora qual foi, depois a gente conversa pra você me lembrar. Tá, tranquilo. Mas a Nodder é bem legal mesmo. Aí a gente tem Yami Shibai, em 2013. Que é uma antologia, na verdade. E é bem aterrorizante. São histórias curtas, de 5 minutos só. Às vezes até menos, né? às vezes até menos. E é interessante porque anime tem, novamente, tem uma estrutura, tem um tempo cronometrado. Para vocês terem uma ideia, aberturas e encerramentos de animes, todos, de todos os estúdios, praticamente eles seguem um manual, tem um tempo. Então, inclusive, esse tempo é calculado para inserção de comerciais na TV, é toda uma... Japoneses, né? Eles fazem toda uma coisa tabeladinha, mas Yane Shibai não. São episódios curtos, uma animação bem diferente, mas muito bonita, funciona muito bem com as propostas. São histórias de terror sobrenatural, antológicas, então cada episódio tem uma história. Vale bastante a pena, quem tiver interesse, corre. É uma vibe meio jiu-jitsu, né, Dan? Você não acha assim? Sim, eu acho. Sim. Ele é uma inspiração muito boa para curtas de terror, fica a dica aí, Ivo. Vou bem interessante, porque tudo é muito dinâmico, né? Muito, muito simples, assim, então é bem, bem legal. Ele, ele tem um estilo muito diferente também, né? Ele não é uma animação clássica, não. Ele parece mais imagens estáticas com algum grau de movimentação, sabe? É um pouco diferente nesse aspecto, mas eu acho bem interessante e tá disponível no Crunchyroll, salvo engano. É, exatamente, tá no Crunchyroll. E aí em 2014 a gente tem um dos queridinhos da galera, otaku, que é Tokyo Ghoul, que conta a história de um garoto. Eu acho muito sensacional como ele é um garoto extremamente zarato, porque é um garoto de colegial, ele estuda numa escola e ele tem super boas notas. Nossa, de novo essa história? A gente já falou desse de anime. Novo, 200 vezes. Ele tem boas notas e ele é apaixonadinho por uma menina da turma dele. E essa menina um dia dá moral pra ele. Eles têm um encontro e ele pensa, porra, é hoje. E aí no fim do encontro ele descobre que ela é uma Ghoul, que é um ser que parece humano, mas não é humano, e se alimenta de humanos. E ele é o jantar dela. Só que, durante essa loucura toda, eles estão num canteiro de obras e caem vigas por acidente em cima deles. Mata a Ghoul e ele fica em estado extremamente grave. E ele precisa de um transplante. E o órgão vem da própria garota Ghoul, que morreu no acidente. Por consequência, ele, que era humano, se torna um Ghoul. E aí ele começa a adentrar no mundo dos Ghouls, né? Ele conhece a verdade sobre os Ghouls no Japão, que são seres com aparência humana que precisam se alimentar de corpos humanos. Só isso que eles conseguem comer, eles não conseguem comer mais nada. Além de poder tomar café. Tem essa particularidade bastante interessante. Top Ghoul, eu gosto bastante da primeira temporada. Acho bem bacana mesmo. Tem toda uma vibe de gangues, domínio de território. Tem os Ghouls que só se alimentam, que tem uma ética, só se alimentam de suicidas. Tem os Ghouls que querem ver mesmo o caos. E a primeira temporada é muito boa e muito pesada. Tem umas cenas assim. As cenas dos últimos episódios são puxadas pra caramba. Tem uma vibe bastante de um clima até familiar em Tokyo Ghoul. Mas isso serve justamente para a construção de uma violência muito pesada, principalmente nos seus momentos finais. Tem uma trama bem bacana, tem umas sub-histórias, por exemplo, a polícia do Japão tem um departamento específico de pessoas para caçar Ghouls. E aí tem toda a história dos caras que estão nesse departamento, também é bem legal. Mas a segunda temporada, por exemplo, eu não gostei. Então, eu não sei se os meninos gostaram, o Maurício, o Dan, quiserem opinar. Eu nunca assisti o anime. Nossa. Eu vi algumas cenas só, mas eu li o mangá todo, as duas séries. Eu acho muito, muito bom. Apesar de que o mangá ele é um pouco difícil de ler, no sentido de que ele tem tanto personagem, mas tanto, que chega a ficar confuso, assim. É verdade. Exagero um pouco nesse aspecto. Mas uma coisa tipo legal... Game of Thrones. Tipo um monte de personagem, um monte de gente morre. Sim. E ele já é um desses que pesa mais pro... Que tem um impacto mais voltado pra ação, né? Já tem um aspecto de ação bem, bem forte. Em 2014 também a gente teve um anime que... É curioso que ele se popularizou no ano passado porque ele chegou na Netflix. O Parasite The Maxim. Que é um... É muito bom. é muito legal. E ele pega bastante essa vibe também do Devilman. Conta a história de um dia, nada mais nada menos, uma raça alienígena, ela cai na Terra. E é tipo, não é eles pousam, eles não vieram, não, ela cai. Nem esse pessoal, esses seres alienígenas, eles sabem como eles vieram parar aqui. Só que eles são parasitas, eles não conseguem viver sozinhos. E eles descobrem que eles conseguem viver muito bem nos corpos humanos. Só que o nosso protagonista, que é, adivinhe, um colegial... ele... O parasita que entra no corpo dele não consegue chegar no cérebro. Ele se aloja na mão. Então, ao invés de ser controlado, como muitas pessoas no nosso planeta, ele tá com um bicho na mão dele e vai precisar aprender a conviver com esse bicho. Tem um detalhe, assim como em Tokyo Ghoul, os alienígenas que estão em corpos humanos também só se alimentam de corpos humanos. Então, por mais que algumas coisas pareçam muito clichês em Parasite, é uma história muito profunda, porque há questões psicológicas muito, muito importantes mesmo, tem momentos bem marcantes. Os alienígenas, eles começam a se organizar e eles percebem que uma maneira deles fazerem parte da nossa sociedade é com política. E ainda assim, é um show de body horror. Parasite The Maxim é um show de body horror. Tem cenas assim memoráveis. Principalmente porque o parasita na mão do protagonista, ele pode tomar várias formas. Então, é lâmina, é tentáculo, e as cenas de luta são muito boas. E aí, interessante que são longos, acho que são 21 episódios, ou é 26. Então, já é um pouco assim, já é mais um conteúdo. E, novamente, tem questionamentos muito importantes. Até sobre, assim, você fica pensando sobre seu consumo de carne, por exemplo. Você se questiona quando você assistiu o Parasite. Ivo assistiu um pouco também, né? Não terminou, mas assistiu. É, tem que terminar. Tava gostando bastante até onde eu vi, mas acabou no final. Quando eu comecei a ver, tava na época do Festival do Boca e eu acabei não dando conta, mas eu... E acabei não retornando, mas eu quero terminar sim. Dan, assistiu? Você tinha falado que assistiu, né? Assisti, eu sou apaixonado. Pra mim tá num dos melhores que eu já vi, tanto o mangá quanto o anime. Igual você falou, o body horror dele é histórico mesmo, é muito genial, muito brilhante, é visualmente assim, super impactante e divertido de ver, diferente de qualquer outra coisa. Isso que eu ia falar, é bem diferente. Mas muito além do que você vê no cinema, né? Porque body horror no cinema, quando ele funciona, ele é com efeito prático. Só que geralmente o efeito prático dá uma lentidão àquilo, né? São aquelas coisas que se movem meio assim, desengonçadas. É, e aqui verdade. Você tem essas coisas que se transformam quase em espadas. Então tem muita velocidade, é muito diferente. E ele é assim, o mangá ele é do final dos anos 80, se eu não me engano. Então é uma obra velha. Não, fica parecendo pejorativo falar assim, né? É uma obra antiga. Antiga. E ainda assim, ele tem um teor político, cultural, assim, de falar sobre consumismo, sobre preservação do meio ambiente, né, no porquê desses alienígenas terem parado na Terra, que parece que é feito para hoje em dia. É super atual, super interessante. Bastante mesmo. Eu gosto bastante de Parasite. E aí, em 2018, a gente tem Devilman Crybaby, o remake de Devilman lançado pela Netflix, exclusivo Netflix, e já falamos mais uma vez, uma obra-prima pra mim. Inclusive, ganhou o Anime Awards do ano dele, ganhou melhor direção e melhor anime. Tava concorrendo com nomes fortes, acho que inclusive a primeira temporada de Boku no Hero, mas merecidamente levou esse prêmio. E em 2018 também a gente teve o Jujutsu Collection, que tá na Crunchyroll. Dan assistiu, né? A gente até falou um pouquinho sobre antes de começar a gravação. Eu acho que ele é uma porta de entrada interessante. Sabe? Porque ele ali dá pra ver, pra ter noção do estilo do Ito, né? Dos caminhos que ele segue. Porém, não... É uma obra que não alcança o potencial máximo, né? O que eu digo é que o mangá, ele é o trabalho de um gênio. O anime, não. Então, ele não consegue reproduzir muito. eu acho que em parte tanto, não sei se falta de qualidade técnica mesmo, em alguns momentos o anime tem certas falhas de animação que me dão a entender que talvez sim seja uma falha técnica mesmo, mas ao mesmo tempo ele não consegue reproduzir várias coisas da grandiosidade do mangá, né, do impacto que tem. Ainda assim, nós temos vários personagens icônicos ali com voz, com animação, com traço um pouco diferente. Então, acho que é um espaço legal para conhecer quem é Junji Ito, o que é Junji Ito, e a partir daí procurar um mangá. E enquanto a gente torce para que a animação futura de Uzumaki, que está prometida e acho que para o ano que vem, que honre mais a obra original. Sem dúvida. E aí em 2019, né, a gente vai ter o Hellgirl, que você não via, o Ivo que sugeriu. Conta pra gente, Ivo, o que é que tem de bom no Hellgirl. Na verdade, o Hellgirl, ele não é de 2019, não. Ele é de 2000 e... Eu vi errado, então? Ele é de 2006. Poxa, como é que eu errei do que jogo? A data. É porque eu acho que tem um live action de 2019. Ah, eu acho que é. Deve ter sido o live action. Tá. Falar rapidinho dele aqui para não perder, não atrasar muito. Ela é aquela série do caso que você citou, né, de um caso por episódio. A Hellgirl, né, a Jigoku Choujo, não sei falar em japonês, Maurício sabe. É uma menina que ela é uma entidade que ela recebe pedidos de vingança pela internet. Eu acho legal no Japão ser essas coisas assim meio absurdas. Ela é uma entidade, uma funcionária do inferno que recebe pedidos pela internet de vingança para levar almas para o inferno. Ela tem um passado, um passado que levou ela a fazer isso, que ela considera talvez um castigo, mas ela... Eu não vou contar a história... Mas, assim, ela é uma pessoa que ela, né, ela se tornou isso pelo ódio que tomou conta dela. E ela tornou essa personagem. Um visual interessante, ela tem os cabelos negros, os olhos, né, aqueles olhos de mangá vermelhos. Agora, o interessante é que ela usa, em muitos episódios, uniforme de estudante escolar, né? Que não faz nenhum sentido, porque ela... Sempre. ela é uma entidade, né? Então, né? No Blurry a gente até entende que ela é o estudante de manhã e mata demônios à noite. Aqui realmente não faz nenhum sentido. Mas ele é artisticamente bonito. Ela usa também um kimono com flores, né? Que dá aquela coisa meio surrealista ali na visão, quando ela faz a vingança dela, as flores saem do kimono, tomam conta da tela, uma coisa meio psicodélica. Mas é aquela série, né? Ela tem algumas questões morais ali dos pedidos de vingança, ela questiona o pedido de vingança, ela aparece para a pessoa que pediu e fala, você tem certeza? A pessoa, né? Porque, tipo, você vai ser atormentada por isso o resto da sua vida, né? E a pessoa ela vai lá e toca o terror na pessoa primeiro, né? Tem um showzinho, aterroriza aquele cara até levar a alma daquela pessoa para o inferno. Ela é uma personagem que ela é insensível, ela, né, não tem, ela é inexpressiva, ela tem uma equipe que trabalha com ela, que são algumas almas também que estão ali, são tipo contratadas por um senhor da morte, senhor do inferno, não sei dizer. E assim, ela é uma série, legal, interessante. Eu confesso que eu não consegui ver tudo assim. Eu queria muito ver o final dela, vou voltar a ver. O que mais que é interessante? Acho que é isso, acho que as frases dela eram bem marcantes, né? Pobre sombra perdida na escuridão. Por ferir e desprezar os outros, sua alma maculada afoga-se na culpa. Quer saber Nossa. Como é a morte? Só que ela fala isso quase todo episódio, né? Ah, tá, por isso que decorou. Não, na verdade, né? Eu busquei, que eu tô lendo, que eu não lembrava. Tem outros também, mas essa talvez seja a mais marcante. Mas são os episódios repetitivos, assim, né? Embora tenha as historinhas que são legais, assim, mas acabava terminando do mesmo jeito. Mas aí tem uma temporada que dá uma reviravolta e muda o rumo, assim. Aí eu quero voltar, se eu não me engano, é a terceira temporada. Quero voltar e terminar a ver. Mas é bem legal o visual da I Anima, é bem legal. Mas agora indo para um anime de realmente 2019, que é para encerrar essa pequena lista, que é o The Promised Neverland, que para mim foi uma das maiores surpresas que eu tive recentemente com o anime. Eu estava relutante em assistir, mas já no primeiro episódio, para mim, ele entrega pra caramba. Porque o que é Promised Neverland? Conta a história de um orfanato, onde as coisas são muito bacanas. Você encontra crianças, tem umas 40 crianças, eu acho, de várias idades, de 1 a 13 anos. Essas crianças têm um ambiente super acolhedor, muito, muito gostoso. O clima entre elas é muito bom. A mama, que é a responsável pelo orfanato, cuida super bem dessas crianças. Elas são bem alimentadas, elas estudam, elas são curiosas e tal. E praticamente uma vez por semana, uma vez a cada algumas semanas, alguns meses, uma dessas crianças é adotada e tem todo um processo de despedida e tal. E geralmente elas ficam até bastante tristes de terem que ir embora, porque morar no orfanato é muito bom. Só que aí um dia, nós temos três protagonistas nessa história, são as três crianças mais velhas do orfanato. E um dia, uma das meninas de 6 anos, mais ou menos, ela vai ser adotada. Então, tem todo o processo e tal, da despedida. E a mama vai levar ela pro portão pra pegar o carro, né, e ir embora com a família adotiva. E aí, quando essa menina vai embora, duas das crianças mais velhas percebem que ela esqueceu o coelhinho de pelúcia dela. E aí, correm atrás dela pra entregar. Quando eles chegam lá, a criança, ela não foi entregue a uma família. Ela foi entregue a demônios que a mataram e prepararam o corpo dela para ser consumido por outros demônios. Porque eles são demônios da casta baixa. Só os demônios das castas altas podem consumir crianças. Em outras palavras, o orfanato de Promised Neverland não é um orfanato. É uma fazenda. E as crianças são produtos para serem consumidos quando chegam até os 13 anos de idade, que é a melhor idade para se consumir uma criança. E tudo isso é primeiro episódio, gente. E é sensacional. A primeira temporada de Promised Neverland é fantástica, porque você vai ter as três crianças mais velhas e mais inteligentes do orfanato tendo que organizar um plano para sobreviver, para sair dali, e com todas as outras crianças. É muito doido, é muito bizarro. São só 12 episódios. Tem na Netflix, pra quem tiver interessado. Não tem no Crunchyroll. A segunda temporada já estreou também, mas não assisti ainda pra poder opinar. Mas é muito bom. Inclusive por causa da Mama, que é a vilã. E é assim, satânica. É uma vilã pesadíssima. Inclusive ganhou no Anime Awards o prêmio de melhor vilã do ano em que ela concorreu. É doido, é muito bom. Alguém assistiu The Promised Neverland? Não vi. Nossa, Moel, sua empolgação me deixa até triste de falar. desses animes assim recentes, foi uma puta de uma surpresa, então... Tô até quando receoso, puderem, mas eu vou falar sobre um pouco. Eu conheci pelo mangá, Eu cito mangá direto porque geralmente eu acho que eu sou mais um leitor de mangá do que alguém que assiste anime. Uhum. E eu conheci Promised Neverland pelo mangá. Realmente, o início dele é uma coisa assim, fora de série. É até difícil de descrever o tanto que Promised Neverland é incrível no começo. Porém, infelizmente, isso não dura. Eu tive uma grande decepção conforme eu fui lendo. Ele é conhecido, o mangá ficou conhecido por... É quase um consenso de que ele cai de qualidade drasticamente em certo ponto. infelizmente. Ele fica muito fraco. Eu realmente, eu parei de colecionar, faltando assim. Eu comprei 14 volumes de 20. Uma coisa que eu jamais pensei que eu faria na minha vida. E? Chegar e falar assim, não vale a pena continuar mais. Meu Deus, é, eu tô é uma decepção. Muito, eu não queria ser a pessoa que ia fazer isso com você. Por causa meu Deus, eu tô desesperado já. E aí, dizem que o anime, é, a segunda temporada, mudou alguns rumos da história do mangá. Porém, eu vi uma pesquisa recente feita num site, não lembro qual agora, se foi no My Anime List ou algum outro site, em que ele foi votado o pior anime da temporada do, da fase tô atual, que é dos últimos 2 anos pra cá. Tô arrasado. Me desculpe por estar sendo a pessoa a fazer isso com você, mas... Daniel, acaba de desiludir o Samuel. Destruiu meu sonho. Gente, a primeira temporada é muito boa. Sério, não, tem, não tem um episódio ruim. Mas eu tô agora nervoso. É muito triste o que acontece. Aí eu pensei, eu tive esperança do anime melhorar. Até comecei a assistir, não assisti muito. Mas aí eu fiquei sabendo dessa votação. Foi eleito o pior anime da temporada é, atual de 2019 pra cá. Eu fiquei chocado. Que triste. E, infelizmente, eu tive que ser essa pessoa, mas... pra te preparar pro que vem por aí. Quer dizer, né? Nada é universal. Você pode muito bem assistir, adorar, torço pra que isso aconteça. Porque é muito ruim a sensação. Mas esteja preparado. Tá, agora eu tô. Bom, gente, então vamos seguir. Só pra finalizar, então, com esses 3 títulos super estourados dos últimos anos. São o Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e Attack on Titan. É, a gente deixou esses 3 pro final, porque é mais pra falar que, tipo, hoje, esses são os 3 grandes animes do mundo, assim. Temos algumas coisas grandes também rolando por fora, mas esses 3 são colossais. A gente tá falando de títulos, assim, que são os mais pesquisados no Google, é, batem a popularidade no Crunchyroll... É, tem cenas, viraram trend topics no Twitter. Meu Deus, a última temporada de Attack on Titan, todos os acontecimentos viravam trend topic, direto pro trend topic. Então, e o curioso desses 3 animes é que eles são shonen, basicamente, pelo menos o Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, mas eles usam elementos de terror, que são bem marcantes, inclusive. O Demon Slayer, ele conta a história do Tanjiro, que é um garoto normal, assim, é uma fase de uma época de transição do Japão, né, que tá saindo do Japão feudal pro Japão industrial, é um anime de época. E o Tanjiro, ele é muito pobre, com vários irmãos e uma mãe, eles vivem de carvão. Um dia o Tanjiro vai vender carvão, quando ele volta pra casa, ele encontra toda a família dele assassinada. É, e é gráfico, a coisa, eles mostram realmente os corpos dilacerados, o sangue nas paredes, tudo. Só que a irmã do Tanjiro tá viva, a irmã mais velha. E ela não tá só viva, ela virou uma demônia. E um Demon Slayer, que são os caçadores de demônios desse mundo, aparece pra matar ela, porque não pode, não existe como transformar um humano... um demônio de volta em um humano. Só que o amor da irmã com o Tanjiro é tão grande que supera o desejo de matá-lo. E aí, a partir daí, começa toda uma jornada que vai fazer o Tanjiro virar um Demon Slayer ao lado da irmã dele, que é uma demônia. Ou seja, ele vai caçar demônios com uma demônia literalmente nas costas, porque ele coloca ela dentro de uma mochilinha de madeira que ele vai estar sempre carregando. O Demon Slayer é legal porque ele é um anime que tem vários sentimentos. Ele é puro clichê de shonen. É o personagem carismático, é um grupo que vai se juntar a esse personagem, cada um com sua personalidade. Tem vários vilões escalonados, né? Do mais fraco pro mais poderoso, que é ao longo do anime eles vão sendo derrotados. Mas é muito gostoso. Isso é muito bem feito. A animação é linda. Os personagens são extremamente carismáticos. E o filme que foi lançado recentemente, o Mugen Train, é o maior recorde de uma animação no cinema japonês. É, ele derrotou A Viagem de Chihiro e Frozen 2. Então, tipo, muita gente, mesmo na pandemia, foi assistir esse filme no cinema. É um acontecimento de Demon Slayer. Já tem segunda temporada programada, acho que estreia no final deste ano. E tamo aí, ansioso, porque eu fui totalmente fisgado. Sou louco pelo Tanjiro, achei ele um fofo, queria ser amigo. E acho assim, tudo lindo no Demon Slayer. Se os meninos quiserem complementar... Eu posso falar um pouquinho, porque eu assisti o filme esses dias. Acho que... Segunda. Pode mandar brasa. Ele já tá disponível para baixar, inclusive, quem tiver interesse. Não sei não se vai não. Chegar aos cinemas daqui. Especialmente não vai falar de pirataria, não. Dá pra alugar no PlayStation. Ah, tu dá pra alugar no PlayStation? Acho que dá. Vamos cortar esse pedaço, então. Voltando. O anime está disponível online. Creio que deve ser lançado nos cinemas em breve. Quer dizer, não é um anime, gente. O filme. Ah, sim. O filme tá chegando aqui. Acho que vai passar no cinema, não tenho certeza. Mas Demon Slayer, ele é um fenômeno que ele é difícil de explicar, assim, né? Como que ele aconteceu. Porque o mangá é um recorde de vendas que desbancou One Piece, que era o grande rei de vendas dos mangás. E, assim, atingiu números recordes semana a semana, mês a mês. E o anime trouxe, elevou mais ainda isso. E o engraçado é que ele é um shonen 100% clichê, assim, tudo que você vê nele tem outros, e não é exagero, é tudo, todas as coisas. Tudo. Até só não tem colegial. Não tem colegial porque o protagonista era muito pobre pra escola. Entendeu? Se a família dele fosse um pouquinho mais rica, ele seria um colegial, porque ele tem a idade certa. No fundo, a gente gosta de uma repetição, né? Sim, e aí, só que o que acontece? Ele é o modelo padrão feito à perfeição. Né? Tudo é muito bom, é muita qualidade, tem muita complexidade nos personagens, tem um estilo muito próprio. Ele fez muito sucesso no Japão por trazer essa época cultural que é muito relevante, muito marcante para os japoneses, né? O que explica parte do sucesso. Cabe dizer que ele é um fenômeno colossal e ele foi criado por uma autora. Né? A gente fala muito pouco nome de mulheres que escrevem, desenham mangás, principalmente nesse mundo do shonen. A gente tem aí o maior fenômeno por uma diretora, uma pessoa que parece ser super, super legal, super humilde, né? Lendo textos, comentários delas. E uma das grandes coisas do anime é a animação. O estilo, né, dos poderes, das habilidades dos personagens, não tem igual. Acho que tem que você procurar no YouTube uns vídeos, você vai entender o porquê da genialidade. Ao mesmo tempo que ele é muito bonito, os monstros, os demônios são muito grotescos. O elemento de horror ele está muito enraizado no visual desses demônios, que são monstros meio vampirescos, meio canibalísticos, assim. Então... ele é muito incrível e o filme é maravilhoso também. É lindo, o filme é lindo. E é assustador também, né? Tem momentos bem aterrorizantes. Sim. Ele é... não nega, assim. Não dá pra negar que o horror tá ali dentro. E aí, de Demon Slayer, que é um sucesso colossal, a gente vai pra um outro sucesso colossal, que é o Jujutsu Kaisen, que a primeira temporada encerrou há poucas semanas. Já foi anunciado um filme que vai ter, não, a segunda temporada não foi, mas com certeza vai ter. E a gente está falando agora de um anime que alavancou também em vendas. O volume 16 de Jujutsu Kaisen vendeu 1,1 milhão de cópias, quando seus primeiros volumes estavam vendendo 100 mil cópias. Então, Jujutsu Kaisen conta a história de um garoto colegial. Colegial. Só que ele tem uma vibe muito modernex. Ele é muito moderninho. Ele é consumidor de filmes de terror, inclusive, cultura pop, fã da Jennifer Lawrence. Muito legal. Todo mundo quer ser amigo daquele garoto. Ele é muito sensacional. Acontece. Ele tá um dia na escola com uns amigos do clube de mistério. E esses amigos do clube de mistério dele, eles encontram um artefato realmente amaldiçoado. E os demônios invadem a escola à noite querendo esse artefato. É, durante esse momento ele não está na escola, mas ele encontra um feiticeiro Jujutsu, que é um outro jovenzinho colegial também, no fim das contas, porque os Jujutsu vivem numa escola. E eles vão lá tentar resolver o problema, porque existe um baita de um problema agora. Tem demônios invadindo a escola, querendo esse objeto, que é um dedo amaldiçoado. E aí, quando eles chegam lá, tem toda uma briga, uma luta com o demônio. E o protagonista, ele só tem uma reação quando ele pega o artefato. Ele engole o dedo amaldiçoado. Quando ele engole esse dedo, ele incorpora parte do poder de um feiticeiro do passado, controlador de demônios, e aí ele começa a lutar contra demônios. Só que tem um detalhe, esse feiticeiro não consegue, que entra no subconsciente dele, não consegue controlar ele. Então, as coisas saem meio que do pouco do óbvio. O protagonista, ele ganha os poderes, mas com a consciência do cara dentro dele, mas não consegue ser dominado. E aí, eu gosto de fazer essa comparação porque é muito a vibe de Naruto. São três protagonistas, no fim das contas, três estudantes de habilidades de Jujutsu que precisam lutar contra demônios. Cada um, onde você vai encontrando demônios mais poderosos. Só que o Jujutsu, ele tem um estilo. Ele é extremamente clichê, shonen, mas ele tem um estilo no Jujutsu. A personalidade dos protagonistas é muito bem trabalhada. As lutas são fantásticas. Falando assim, é simples, mas o episódio, pra mim, é o melhor da temporada. Muito bom. Parece simples, mas é muito divertido. Também é muito aterrorizante. E tem momentos gores bem pesados. Inclusive, momentos emocionais. Porque você é enganado em Jujutsu. A abertura, geralmente a abertura de animes dão spoiler, né, do que vai acontecer. E você pensa que o certo arco de um certo personagem vai ser igual à abertura. E depois você percebe que não é, e você fica bastante triste com isso. Então, Jujutsu é um puta acontecimento no mundo dos shounens, e eu quero que tenha mais shounens assim. Eu tô gostando dessa vibe do momento do shounen, em que ele continua com todos os clichês dele, mas ele se moderniza e faz isso na perfeição máxima. Então, esses dois exemplos, pra mim, são sensacionais. Eu, mais uma vez, entrei no Jujutsu pelo mangá. E aí eu tenho uma tradição, assim, né? Se eu começo a ler o mangá primeiro, eu vou terminar o mangá e depois eu vejo o anime. Então eu tô meio que assistindo em paralelo. Como o mangá acompanha os lançamentos da Panini aqui no Brasil, eu ainda tô passando o volume 5 agora, que é mais ou menos a segunda metade do anime. Então eu vi muito pouco, eu vi acho que os 5 primeiros. E eu acho que você falou tudo, assim, não tem muita coisa a acrescentar, não. Só dizer que ele tem aquela música de encerramento que virou um fenômeno. Porra, na internet, né? Boa demais. De tão diferente que ela é, no próprio estilo. É muito moderninho, é bem legal. Muito boa. E aí, então, pra encerrar a nossa lista e nossas indicações, a gente tem Attack on Titan, que aqui se popularizou com um nome em inglês. Eu nem sei pronunciar o japonês. Shingeki no Kyojin. Isso, muito obrigado, Maurício. Você sempre me salvando com as pronúncias. É o famoso SNK. E Attack on Titan não é um shonen. Ele é um seinen. Só que eu acho, assim, sensacional. Atualmente é meu anime favorito. Eu não terminei o mangá, mas falta pouco. E nós temos 4 temporadas já de Attack on Titan. A quarta temporada terminou recentemente, se vendeu como a última, enganou todos os espectadores, porque no fim revelou que é a metade da última. Então, só no final de 2023 que a gente vai ter a conclusão real de Attack on Titan em anime. Olha a vingança do Samuel aí. Nossa, eu tô puto. Me relembrando disso. Então, sobre o que é que fala Attack on Titan? Attack on Titan conta a história de uma civilização que está refugiada dentro de uma muralha, de uma grande muralha. São 3 grandes muralhas que existem nesse local. São cidades que existem, fazendas, as pessoas vivem suas vidas. Só que qual é a questão dessas pessoas? A humanidade fora dessas muralhas acabou. só existem monstros chamados titãs, que são humanoides gigantescos, que vão de 3 a 15 metros, e que se alimentam de seres humanos normais. Então, as três grandes muralhas foram criadas para salvar o povo dentro delas. E a gente tem o protagonista, o Eren, e seus dois melhores amigos, que moram na parte mais externa dessa muralha, dessas três muralhas. E num dia, num belo dia de sol, um ser colossal de mais de 60 metros surge, destrói a muralha, cria um grande buraco nessa muralha. No caso, ele é o primeiro titã mais alto que a muralha. Isso, o primeiro titã mais alto que a muralha. E todos os titãs humanoides começam a entrar. Então, logo no primeiro episódio de Attack on Titan, a gente tem um body horror pesadíssimo. A primeira temporada de Attack on Titan é toda baseada em sangue, e morte e canibalismo. É muito bizarro. E ainda assim, ela é extremamente fascinante. O Eren, depois que ele sobrevive a esse ataque, ele faz parte do exército, né? Da nação. E esse exército, eles usam um dispositivo para atacar titãs, né? Eles criam um pelotão, eles começam a ter que se organizar, porque ninguém sabe de onde surgiu o titã colossal, ninguém sabe como esse ataque surgiu para a tomada de uma das três muralhas, e agora eles vão precisar recuperar. E todo esse processo de recuperação, ele é tomado de acontecimentos muito surreais. O que eu gosto de Attack on Titan é que cada episódio ele te soca de uma maneira diferente. Porque cada episódio tem um acontecimento muito doido, que vai desde a morte de um protagonista, que você achava que ia até o final, até uma revelação de, opa, essa história não é tão simples quanto você pensa. A última temporada, a que terminou agora, né, de Attack on Titan, foi sim coisa de louco. Coisa de louco. Tem uma sequência de 6-7 episódios, eu acho, que é um ataque assim. Primeiro que a história mudou completamente da primeira até a quarta temporada. Você nem imagina de onde essa história surge. E o Eren, que é o protagonista principal, ele... Conta não essa parte aí. Não? Ah, então tá, beleza. Essa aí eu acho que é uma grande surpresa, acho que vale segurar. Beleza. Então, é isso. Attack on Titan é um anime bastante adulto, é uma história bastante adulta, tem conceitos éticos bastante poderosos envolvidos, é sobre guerra, é sobre sociedade, e é sobre xenofobia também. Então, você tá sempre se questionando sobre alguma coisa realmente importante. Quem leu o mangá, tem gente que tá muito decepcionada com como terminou, eu ainda vou descobrir, mas eu acho Attack on Titan um acontecimento com o anime, com o mangá, porque é uma história muito diferente, não tem colegial, olha aí, gente, não tem colegial, e é uma história muito diferente do que a gente encontra nesse mercado. Se o pessoal quiser complementar também. Eu ia falar isso, que o mangá terminou recentemente, né? Uhum. Eu sou um dos que fiquei decepcionado com o último capítulo, mas até o penúltimo tava empolgado. É impressionante, cara. É muito bom, muito foda. É muito foda. Não, é o último capítulo que vai matar a obra, a série, né? Não. Todo o legado. Exatamente. Ataque de Titãs é... Ele é difícil de explicar mesmo, né? É só... É uma experiência, cara. É uma experiência que você passa. Uma coisa que marca nele muito é que ele é muito diferente de todos os outros que a gente falou até agora. Talvez o mais diferente, talvez, né? O mais diferente. Acho que bate assim com o Monster em proposta. Eu acho que tanto o visual, né, dos titãs, como o lance do equipamento de mobilidade que eles usam para enfrentar os titãs, não tem muito precedente, assim, não consigo pensar em coisas parecidas ou inspirações tão diretas. Eu acho tudo muito, muito inovador, muito interessante. E ele é um dos casos, assim como o Death Note, que ultrapassa a bolha, né? Que ele vai além do... Exato. Do público clássico dessas obras. E eu... Não terminei o mangá também. Eu colecionava a edição da Panini, fiz a besteira de parar por um tempo, e aí hoje em dia é semi-impossível encontrar esses mangás. Eles são vendidos, assim, de 15 reais por 100 na internet. Preço de ouro. Preço de ouro, né? Tá faltando, assim, uns 6 para o 7 para eu completar. Acabei parando essa leitura. E eu também parei o anime no começo da segunda temporada, porque eu tô achando o anime um pouco cansativo. Ele é um dos que tem a animação em si, tanto das três primeiras temporadas, que era um estúdio, e da quarta, que é outro estúdio, que fez a animação. É muito bonito, é visualmente muito, muito, muito... A qualidade é muito grande. Porém, eu tava achando o anime um pouco arrastado. Ele tem um problema, tinha uma coisa que me incomodava de umas barrigas, assim. Você tinha muito episódio pra falar pouca coisa, pra mostrar pouca coisa. E aí... Eu acho que a segunda e a terceira temporada me passaram muito essa sensação de que era um episódio pra ter um acontecimento de cair o queixo, de eu falar assim, eu não acredito no que eu tô vendo, e dois episódios pra ficar remoendo aquilo. Os próprios personagens regurgitando, aquela ideia. Isso me incomodava um pouco. Porém, a quarta temporada, eu já vi gente falando que achou corrida até, mas... Eu, sinceramente, achei um dos melhores produtos audiovisuais que eu já vi na vida, em qualquer mídia. Porque acho que foi o próprio Samuel que falou de uma sequência de episódios ali, que teve mais ou menos na metade da temporada, que a sensação que eu tinha, até brinquei com um amigo meu, que cada semana lançava o melhor episódio da série. Então, assistindo no domingo, esse aqui é o melhor episódio da série. Aí chegava no domingo seguinte... Esse aqui é o melhor episódio da série. Aí no domingo seguinte, esse aqui é o melhor episódio da série. É muito impressionante. Só te atrapalhando. Sabe o que eu fiz, assim, que eu fiquei ousado comigo mesmo? Eu disse que só ia assistir quando terminasse. E foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu assisti tudo de uma vez. Eu não teria capacidade psicológica pra esperar uma semana pelo episódio. Ah, não. Eu esperei. Acabou o último episódio, eu já fiquei assim, chega domingo que vem, aí eu li na internet que não tinha, eu quase chorei, assim, saber que eu tenho que esperar mais um ano pra aquilo. E é muito que incrível, mangado. E de novo, o anime, ele segue caminhos que eu nunca vi nada. É uma série que ela começa com um potencial, fala assim, cara, se essa série alcançar esse potencial que ela tem, isso vai ser revolucionário. Ela não só alcança, como pra mim ela ultrapassa esse potencial. Então, ela extrapola as coisas. Eu concordo com você. Eu acho que o único anime, pra mim, que eu gosto mais hoje em dia ainda é My Hero Academia, porque ele tem um valor sentimental pra mim que talvez seja o meu anime preferido de todos os tempos, mas tá lá no alto, assim, como dos grandes animes e das grandes obras audiovisuais que eu já tive o prazer de acompanhar. E é isso. Essas são nossas indicações de quase 2 horas. Acho que a Sil tá batendo a gente, porque a gente falou demais. Quase 3 horas. nosso editor está presente. A gente falou desses que são os atuais, né? Mas eu acho que dá pra falar também do próximo. Próximo grande sucesso, que vai ser Chainsaw Man. Aê, garoto. Que ele é um mangá que já acabou esse ano, se eu não me engano, lá no Japão. Não é muito longo e começou a ser lançado agora em março pela Panini. Que ele vem inspirado lá em Devilman, trazendo seu adolescente que é humano, meio humano, meio demônio, combatendo outros demônios. Ele é extremamente perturbador, sanguinário, cheio de monstros, lotado de referência ao cinema de terror o tempo inteiro. E ele tá pra ter um anime. Eu disse que no meio do ano já deve sair um trailer, alguma coisa assim. E considerando... Tem uma sequência, né? Quando o Demon Slayer tava acabando a primeira temporada, falava-se do anime de Jujutsu e que Jujutsu era a promessa pro final de... pra quando acabasse Demon Slayer. E agora, com o final da primeira temporada de Jujutsu, já se fala no anime de Chainsaw Man para ser o sucessor, o próximo sucessor, o próximo grande hit no mundo do shonen. E ele é mais terror que todos esses outros que a gente falou. Ele é terror aberto mesmo. E eu tô até curioso para ver como é que vai ser essa animação, porque não tem como ele ser... Tanto é que o mangá, ele aqui no Brasil, ele tá lá, recomendado para maiores de 18 anos. por causa do tão, do quão terror ele é, toda a sua violência, excessos e gore e monstros e inferno e demônios, etc. E era só isso mesmo, para finalizar. Boa. Muito bom. Bom, gente, então é isso, né? Queria agradecer ao Dan por ter topado participar. Chamaremos novamente, né? Fico no aguardo. Então, se quiser fazer aí seu jabada para terminar. Cara, eu tô com meus projetos todos pausados no momento. Infelizmente, a pandemia tá sendo muito difícil. Tem sido um período muito doloroso para mim. É, não só pelo estresse da quarentena, como perda mesmo de familiares. É, eu acabei tendo que parar com todos os meus projetos. Tinha um tempinho que eu não fazia nada. Essa participação aqui tem sido até bem, bem legal, assim, pra eu voltar a falar desses assuntos que me interessam tanto. Eu tinha começado, no ano passado, dois projetos. Foi o Panorama do Terror, que tá lá no Instagram, em que é um projeto focado em críticas breves mesmo sobre lançamentos atuais. Né? Então, ano passado, os posts que estão lá são todos de filmes lançados em 2020. Minha ideia é retornar em breve com os filmes de 2021. E eu tinha começado um projetinho menor ainda no Medium, para quem se interessar, focado em mangás de terror, especificamente. Também tá parado, mas tem alguns textos lá, para quem quiser conhecer mais sobre Devilman, sobre Chainsaw Man, já tem textos lá também. Acho que é só escrever, deixa eu até ver, eu nem lembro mais como é que tá o título lá. É... Horror em Mangá, no Medium. Acho que não vai ter outra coisa, não. Mas a gente deixa os links todos no post também, para quem quiser acessar. Perfeito. Já facilita. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, Samuel, Ivo, Maurício. Valeu. Como eu disse, foi ótima a conversa. Valeu. Vai sair um baita de um episódio aí. Então é isso, gente. E como sempre, Infernautas, deixem seus comentários, suas recomendações também, o que vocês gostam, o que vocês não gostam nesse mundo da animação japonesa. É, quem puder, quiser também colaborar com a gente lá no Padrim, no PicPay, todos os links vão estar no post, a gente tem aquelas recompensas bem bacanas de sempre. E é isso aí, obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Valeu, pessoal.